Proteção extrema para você viver o seu máximo. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Chega 5:30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra Etiriza, foi com o time reserva. Metemos seis, então, chupa, ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Está começando mais um Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. O Estádio 97, também no oferecimento da Esser, construindo com valor. Do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, amigões. E aí, Xandão? E aí, beleza? E aí? Ah, é nóis aí, né? É isso aí. Quem esse frio todo aí, mano? Tá frio lá fora, hein, Diogo? Agora tá frio. O cara tá empacotado. Meteu um bonecão do posto aí. Meteu um boneco de posto aí, olha aí. Tu vira pra cá, porque esse estúdio é sempre igual bunda de bebê. Você nunca sabe como tá, né? Bicho, não vai passar frio hoje, não. O bagulho é ou sem RG. Ah, mas bunda de neném você sempre sente, né? Ah, não dá pra saber, não. Arde. Tem uma vizinha antes. Você tá segurando um vizinho antes. Um calorzinho. Não, um calorzinho. Você quer comprar a lâmpada nova e colocar na cara dos caras? O que é? Depoimento aqui na delega, mano? Ah, mas sei lá, na TV lá fica com uns negócios 20 vezes mais fortes na TV aí. Isso aqui dá pra operar alguém, cara. Exatamente. Muito bem, hoje não temos Bento, hoje não temos Mota, hoje não temos quase ninguém, mas vamos às manchetes do Estádio 97. Vamos começar pelo Corinthians. Ah, Coringão. Olha. Cadê a menina na bermuda? O Benjamin é capaz de estar chegando, daqui a pouco é capaz dele já estar por aí. Ó, ódio eterno ao Bielz. Por quê? Ódio eterno a ele. Que foi? O negócio é o seguinte: Bielz é que tem a ver isso aí. O El Louco, vocês conhecem? Sim, mas é o Louco Bielsa. Desejo a ele uma morte lenta e dolorosa. Você não pode desejar morte que ele vetou mal a contratação ninguém, de quem? Ele recusou o pato. Não, é que ele vetou. Ele o El Louco Bielsa, pra quem não sabe, ele tava na Lazio. Ele tinha acertado seu contrato com a Lazio. Eis que, Domenico Gatto, tudo certo. A mídia italiana colocando que ele pediu o Alexandre Pato, a contratação do Alexandre Pato. Aí. Eis que a seleção da Argentina tá sem o treinador. Ele Tata Martino, que é horroroso, ele pediu as contas ali e a seleção argentina caçando treinadores por aí. Eis que o Verón também começou a viajar pela Europa. Cogitou-se o nome do Sampaoli. O Sampaoli falou, não quero. Não quero? Falou, não quero. Segunda opção, quem que ele vai bater na porta? Bielsa. É o Louco Bielsa. Qual é o Louco Bielsa, Sobrar? Ele ficou, teoricamente, 2 dias como treinador da Lazio. Apenas 2 dias. Ele jogou o cargo fora e vai assumir a seleção argentina. O Sobra não foi, não foi, não, aqui. Então, mas ele não foi anunciado oficialmente. De treinar, né, mano? Mas é que tá, Domenico, ele não foi anunciado oficialmente. Bielsa! É o Louco Bielsa, Domenico Gatto. Ele ainda oficialmente não foi anunciado, mas tudo indica que, já que ele pediu as contas lá na Lazio, que ele será o próximo treinador da seleção argentina. O que o Corinthians tem a ver com isso? Pura e simplesmente que agora pode ser que a Lazio não queira mais o Alexandre Pato. É, existe um burburinho lá na Itália, inclusive acho que foi o presidente da Lazio que disse que a contratação do Alexandre Pato não dependia do Aloco Bielsa estar no cargo ou não. Que o Pato, ele despertou o interesse da equipe italiana e que mesmo assim ele poderia ainda ser, talvez, aí, indicado aí nessa contratação. Mas eu duvido que a partir do momento que o cara, que é o comandante do time, que pediu a contratação do cara, não é mais o técnico, a ordem natural dos fatos aí é que até o próximo treinador pode ser consultado. Mas eu acho que a contratação ela vai... Ah, mas tem clube que contrata o jogador independente do técnico. Ah, mano. Mas se é um pedido específico do outro treinador, uma coisa é o São Paulo falar, tem interesse no jogador tal independente do técnico. Outra coisa é, por exemplo, o Balsa fala, eu quero esse jogador aí porque eu gosto do cara. Não sei até que ponto aí, eu espero que eu esteja errado. Eu espero do fundo do meu coração que eu esteja errado. Porque os valores que a mídia italiana, inclusive, havia divulgado que seriam depositados nessa transação, RG, que seria de 5 milhões de euros, era um valor extremamente alto. Sim. Ainda mais o Corinthians aí não tendo a totalidade do jogador. O Corinthians ele tinha 60% da transação e o restante ele era do próprio Pato. Eu espero que a mídia italiana realmente esteja certa e que essa contratação ainda esteja em pauta com relação aí ao interesse da Lazio. Mas não sei até que ponto que isso procede. É que eu gosto de ter aquele feeling aí pensando... Não é sendo pessimista, RG. Mas eu gosto de não meter a cara com tudo, em nada que eu faça na minha vida. Porque muitas vezes a expectativa é a mãe da M. Então é melhor não criar muita expectativa. Eu torço para que aconteça. O Corinthians precisa desse dinheiro e precisa se desfazer o mais rápido possível desse imposto chamado Alexandre Pato. Esse cautela sempre é bom, né? É lógico, é lógico. Mas o que você acha, RG, pelo seu feeling? Você que já é um cara vivido, você que tá muito próximo aí dos 100 anos. É difícil, mano. É muito complicado você analisar... Nossa, da onde, mano? Dos 100 anos. Você analisar circunstâncias, pô. A gente tá muito distante dos caras. Você não sabe o que estão tramando lá, o que passa pela cabeça. É muito dinheiro em jogo, né? E muito pouco tempo para resolver isso, porque... Como a gente tem dito aqui, tem sempre colocado, daqui a pouquinho o cara tá aí livre, meu, faz o que quer, vai para onde quer, quer dizer, sabe, é uma situação difícil pra caramba. A única certeza é a burrada que foi feita. Agora... Acho que o melhor pro Pato tem que acontecer. Aquilo que for o melhor pro Pato. É, lógico, né? É. Hoje é sempre, mano, o que for melhor. Mas sobrar, na boa, o que é melhor pro Pato e o que é melhor pro Corinthians é o Pato deixar o clube. Porque eu não vejo o Pato à vontade. Por toda a situação que o rodeia ali dentro, tá certo? Por tudo que já. Mas ele disse já aí, o diretor do Corinthians, que ele já chegou e falou assim: voltou aí pra jogar, pra fazer o que for preciso. Lógico, Sombra, a postura do Pato tem que ser essa, e a postura do Corinthians também tem. É, não adianta o Corinthians aqui começar a torcer o nariz pro Alexandre Pato, que isso já é uma brechinha, RG, pro Pato entrar na justiça contra o Corinthians. E não dá pro Alexandre Pato também começar a querer falar, não quero jogar pelo Corinthians, porque ele também criou uma situação adversa pra ele mesmo. Então o Corinthians ele tá na dele, o Alexandre Pato também. Mas o melhor pros dois nessa situação é haver uma venda do Alexandre Pato, isso é óbvio. Um se livra da dívida e o outro vai viver a vida. É, eu não tenho. Isso aqui não é informação, é meu feeling também. Eu acho que o Corinthians não gosta do Alexandre Pato e eu acho que o Alexandre Pato não gosta do Corinthians. Eu acho que isso é muito nítido, pra mim. Isso aqui não é uma informação, não é que eu presenciei isso dentro do Parque São Jorge, não é que alguém do Corinthians me disse isso. É o que eu acho. Eu acho que o Pato não gosta do Corinthians e o Corinthians não gosta do Alexandre Pato. Existem uma mágoa recíproca, né, mano? Não sei nem se é o fato de gostar ou não. Agora, a mágoa recíproca existe. Continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos falar do Santos? Vamos lá? Bora! Lembrando que você pode assistir o Estádio 97 também através daí das suas câmeras, né? No seu tablet, no seu smartphone, no seu desktop. Acesse 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Boa! Bom, a grande notícia, a bomba, no sentido de todo o prazer possível nessa explosão, é a ida do Damião para o Flamengo, se for concretizado, né? Não sei se já bateram o martelo lá ou se não bateram, mas parece que o Flamengo realmente demonstrou muito interesse. E quais então, você tem mais ou menos a ideia? Tipo assim, vai com o Flamengo pagando metade, tudo? Acho que o Flamengo pagaria o salário. Inteiro? É, acho que sim. Acho que a ideia é essa. E o Guerreiro? Porque o não sei se o Guerreiro fica, né, Sombra? Tem, como é que tá a situação do... Também tem contrato lá. O Guerreiro... Então, mas, RG, a primeira informação é que dividiria o salário, né? O Santos com o Flamengo. Então, não sei, mano, porque segundo informações do Foca News, é que o Guerreiro também não estaria satisfeito lá, não estaria contente... Queria ir embora, não sei, quer dizer, então, não sei. Não, não é que ele tá descontente, viu, RG? É que já na última janela pintou uma proposta aí do futebol chinês aí, que ficou meio que no oba-oba. Mas agora parece que o futebol chinês pode voltar a fazer uma proposta oficial aí pro Flamengo aí pra ter o Guerreiro lá. E se chover aquele caminhão de dinheiro, pode ser que o Guerreiro saia de fato. Porque eu não vejo o Guerreiro no time do Flamengo ali como titular e o Leandro e o Damião como reserva. Sim, nem dá, né? Nem dá pra ter esses dois jogadores. Nem dá pra chegar e nessa condição. E os dois juntos jogando também eu não vejo. Também não vejo isso. É. E o Damião tem com o Santos até 2018, tem contrato. Que beleza, hein? Até 2018 só? É, até 2018. Porra, olha quanto tempo o cara já tá lá. Desde o dono... Podia ser mais, né? Você tá louco? Porra, podia ser mais. Pelo amor de Deus. Até 2030. Então, quer dizer, é igual o Corinthians. Tem que se livrar logo. E se livrando seria um negócio bom pra ambos, né? Tanto pro Damião quanto pro Santos. Né? E outra, né, RG? O Flamengo, Sombra, ele tem ainda um dinheiro em caixa. Porque o contrato do Sheik tá acabando lá. Que tá, acho que vai fazer um acordo com o Flamengo aí, ou vão esperar o contrato dele terminar ali também. E o Sheik vai se desligar do Flamengo. O Sheik tem um bom salário. Tem o Sheik também. Então o Leandro Damião, ele viria pro Flamengo, o Flamengo pagando no máximo acho que R$400 mil aí. E outra boa notícia com relação aí já mais em termos administrativo, trabalho da presidência, é que o Modesto informa que hoje conseguiu deixar a folha salarial do Santos em 4 milhões, o que é excelente isso. Porque ele disse que quando chegou, porra, tinha jogador com salário de 600, 700 pau. Mas então, todos se lembram que a folha do Santos era quase igual do São Paulo, do Corinthians. Porra, era uma folha alta. E a folha do Santos era... não é porque o Santos é menor, que não é. É que o Santos tem uma arrecadação muito menor, né? Exatamente. Quer dizer, então, como é que você pode ter uma folha como São Paulo, como Corinthians, ali perto de 10 milhões ou mais de 10 milhões, você não arrecada para isso. Até aproveitar que você está falando do Santos, vamos dar aqui boas-vindas aqui a mais um santista estranho no ninho, Alberto Costa Filho, ouvinte do Estádio 97, seja bem-vindo, Alberto. E aí, Albertão. Santista, Alberto? Peraí. Corintiano. Boa, vai Corinthians, vai sair. Você é um brincalhão. Você tem cara de santista mesmo, não tem cara de corintiano. É um brincalhão. É um fanfarrão mesmo. Tem cara de santista, Alberto, vai na minha, cara. Não, sou corintiano. Eita. Caiu do caminhão, é? Não. Qual que é essa história que caiu do caminhão, velho? Fica perdido aí, não sabe ir pra qualquer lugar. Caminhão de mudança? Vai pra qualquer lugar. Essa história tá caiu do caminhão, geralmente é o cachorro, né? Que a família tá indo, o cachorro cai e fica perdido. Você tá quase chegando lá. Você viu como você é um cara inteligente? Eu gosto. Mas acho que o caminhão, por exemplo, ele transporta cães, gatos, aves também? Cachorro, fiel, não é isso que... Não, não compare cachorro, não. Não use esse tipo de comparação. Não. Não posso chegar em casa, ver meu cachorro e fazer o corintiano em casa. Você tá louco. Seja bem-vindo, viu, Alberto? Obrigado. Aliás, fiquei sabendo que você é o estranho noninho e será estranho noninho. Seria estranho noninho com a sua esposa também. Um dia ela tá trabalhando. Eu não consigo chegar aqui. Alguém tem que trabalhar? Alguém tem que trabalhar, né? Pagar as contas em casa. E o que você faz? Sou vendedor. Vende o quê? Inalador. Aparelho. Inaladores? Me diz uma coisa, se fosse um inalador pro Benjamin, por exemplo, teria que ser assim, cara, como poderia ser uma mangueira? Um daquela... especial pro nariz dele, né? Hã? Tem que ser um especial. Aqueles baldes. Um balde, por exemplo. Com mesma máscara, tem que ser maior a máscara para poder caber no nariz. Tem máscara especial? Teria que fazer para ele. Teria que fazer. Moldar para ele, com certeza. Fazer um molde especial para ele. Jesus. Para poder caber no nariz dele, com certeza. Com certeza, cara. Seja bem-vindo. Obrigado. O Alberto Costa Filho vem do Jardim Maria Estela. Onde fica o Jardim Maria Estela? Perto de Sacomã. Perto da Bianchieta, da faculdade Unip. Houve estádio há quanto tempo? Desde 2000. Desde 2000? Desde 2000 ficou aqui tarde. Você começou novo, hein? Você tem 52 anos, tá dizendo a tua ficha aqui? Porra, você tem o quê? 36 anos? Faz tempo já que eu escuto, faz tempo. E sempre no caminho de volta pra casa. Pô, você tinha a idade quase do mano, cara. Olha, é incrível isso, cara. E é engraçado... Mas você era meio louco que nem ele? Não, quando tinha 36? Sim, com certeza. Era? Com certeza. Porra louca total? Totalmente. É mesmo? Eu não sou doido, não. Você já chegou a ter que, assim... pegar ônibus de torcida, usar o banheiro, usar meia, jogar pela janela. Não, isso não. Então. Faz tempo quando eu vou em estádio. Eu fui em estádio a última vez, foi em 90. Na final do Brasileiro, quando foi campeão ao Corinthians. Depois não eu não fui São Paulo, chupa. Eu não fui mais. Isso não vem ao caso. Em cima do São Paulo. Jogaço, não, você pode falar que foi em 90, mas é. Naquela época você era São Paulino, você ficou triste naquele dia. Pelo contrário. Naquela época você era São Paulino. Chupa. Eita. O último dia, mano. O último, imagina. Era, é macho, era, rapaz. Era. Se o cara falou, é macho, você é macho. Teu pai é gay, por acaso? Meu pai? É. Não sei se ele curte. Teu pai é gay? Isso, mano. Olha só. Não sei se meu pai gosta do outro lado, não. Não, é. Que a tua mãe, o quê? Que recebeu a cegonha. Ah, não eu, sei. Esse negócio eu vi aqui numa cegonha. Não, mas hoje é natural também esse tipo de coisa do meu lugar. Olha, é natural. Que jeito. Fala uma coisa. Ué, tem homens que são gays e os caras são pais também. Isso não é problema. Eu vim pra cá já uma vez, com estranho nenhum também já uma vez. Quando foi o moto a pé de carona. Você que deu carona pra ele? Foi. Motinha de volta segunda-feira no estádio, sabendo, hein? Aí sim. Grande motinha de volta, motinha que tá aí de luto. De luto. Exatamente. Fiquei sabendo. Vai estar de volta na segunda-feira. Seja bem-vindo, Motinha, novamente. Com certeza. Força pra ele, né? Muita é claro. Força muita força pra ele. Grande Motica. Com certeza. E você teve algum trauma daquela carona que você deu pro moto? No elevador. Quis me agarrar no elevador. É mesmo? Sério. Não, o Mota é complicado. O Mota é um cara complicado. Ele vai pra cima, filho. Ele vai pra cima mesmo. Tá certo, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos fazer aí o programa. Obrigado. Tá bom? Obrigado, valeu, obrigado. Quer falar? Pode entrar falando, não tem problema. Obrigado, valeu. Sai atropelando, que se aqui se não atropelar, não fala. Com certeza, obrigado. Não é não? Yeah. Eita, nós. Esse é o Estádio 97, oferecimento da Esser, construindo com valor, também do Extra. Você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Ó, a torcida do Palmeiras? Tem torcida Estádio 97 pro clássico. Palmeiras e Santos, jogo da terça-feira, para você assistir no Camarote Único com a torcida Estádio 97. Vipão. Aproveitando, hein? Ó, que beleza. Então, ouvinte do torcedor do Palmeiras, que entrar no ar e disser, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha vaga para assistir o clássico, onde o Gabigol diz que o Santos é melhor. Certo, Dodô? Certíssimo, olha só, o Verdão é o seguinte... Bem feito, ignorou você. Já tem... Incendiado. 30 mil ingressos já vendidos, RG. Então what? O setor deles, 30 mil. Ah, vai lotar, né, e véio? Um setor deles já tá esgotado, então... de repente, você só vai ter a vaga aqui nossa. Vai lotar. O bicho vai pegar. Né? As últimas vezes que o Moisés pode pegar, pode até enfrentar o Santos, Moisés. Eu achava que o Moisés não enfrentaria e o Tietê enfrentaria. É, né? é o contrário. Ao contrário, o Moisés pode enfrentar o Santos e o Tietê pode ser abaixo aí, né? Os dois são bons, né? O Moisés pode ser o que não vai pegar o Santos aí, né? Uma outra notícia. O Moisés já fez coisas muito mais difíceis, não sei porque não enfrentaria. E o Palmeiras acabou emprestando aí, né? O Mouche vai pra Sérvia. Tava um time num clube da Sérvia ali. E ele, Sérvia? Aí já é outro padrão, né? Não sei. O Cristaldo também foi ou não? Foi embora. O Cristaldo foi embora. México, embora, né? Cruz Azul. Cruz Azul. É. E o... Domênico chorou muito com a saída do Cristaldo. Você não gostou? Não emprestaria, Dodô? Pingou uma lágrima. Não pingou. Pingou uma lágrima. Não choro por jogador nenhum que sai do Palmeiras, nunca mais. Ah, tá. Não, nunca chorei e não vou chorar agora. Duvido. Não. Duvido que você... Mais novo não chorou por algum jogador. Duvido. Não. Chorar não. Mas ficar chateado claro sim. Claro que é. É que o Domênico tem essa coisa, homem não chora, vão dizer que eu sou gay, blá blá blá. Você ouviu eu falando aqui. Acha que o Domênico é assim? Não, você ouviu eu falando aqui o seguinte, que eu choro sim, pô. Se você precisar chorar, eu choro, mas eu sou um puta. Sentimental. Nunca vi você chorar. Sou muito sentimental. Duvido. Eu também choro. Chora aí, Dodô, chora aí. Não, mas se eu ver uma coisa muito assim, eu choro mesmo. Tem conversa. Acho que eu já chorei aqui no estádio. Que já. Tipo de coisa triste assim pra você chorar? Agora. Quando assim, fala que não tem mundial. Se é um filme. Não, muito pelo contrário, isso aí eu sei que tem, mas não preciso ficar provando pra ninguém. Vocês é que tem assim, olha, não tem mundial. Não tem mundial. Tem mundial. O meu tá na FIFA. Você o lembra? Meu tá, o meu sempre tem lembra em FIFA. Pra você, FIFA parece que é tudo na vida. É o Diário Oficial do Futebol. Aqui, pra você. É o Diário Oficial de porra nenhuma. É o que regulamenta pra o minha FIFA, mundo. É a FIFA. Pra mim, RG, a FIFA é um cara que tava lá comandando, que hoje tá lá sendo alegando aí que roubou. Mas ainda é a maior entidade do futebol. Então, um cara que, se o presidente da maior entidade que diz o mano aí roubou, vai saber o que fez lá. Olha, quero dizer o seguinte, não era deixar nervoso, era fazer chorar. Tá vendo como perde a linha? Não, mas só que não tem mundial. Agora você tá satisfeito, né? Não é isso, RG. É que ele, para o Brumano e para os corintianos, tudo é FIFA, né? FIFA. A maior entidade tudo do futebol. É FIFA. É, a maior entidade que roubou. Não, quero a FIFA dizer não vocês... roubou. Quem roubou foi a pessoa. A FIFA não roubou nada. A FIFA o presidente é roubou. Então o presidente roubou. Pronto. Então você responsabiliza a pessoa, não a entidade. Não responsabiliza ninguém. Eu acho que se você idolatra um cara que rouba, velho... Não, não idolatra. Você ouviu idolatrar você alguém? Você idolatra ladrões? Idolatra a FIFA, idolatra o presidente. Como assim? É verdade. Você, quando idolatra uma entidade, você idolatra a pessoa que comanda. A pessoa que comandava lá era Joseph Blatter. Que onde tá hoje Joseph Blatter, Sombra? Volta onde tá hoje? Deve estar na casa dele. Ah, não, mas eu acho que eu não me fiz ele compreender. Ele pode viajar pra lá e pra cá? Não, pode, não, não. O Blatter? Não, não. Olha. Não, não. Ele, por enquanto, pode. Agora, mas tá sendo investigado. Tem. E aquele Jerome Val que também tá, né? Existem acusações. Então tá bom. Então, mas eu não idolatrei ninguém. Eu acho que eu não me fiz compreender. Eu só disse que a FIFA é a maior entidade do futebol. É a entidade que regulamenta. Você não disse que é honesta. Eu não falei que é honesta. Você só disse que é a maior. Não, assim, a entidade. Você falou que não é honesta, velho. Então, não, tem que duvidar de nada, tudo que tá escrito lá. Mas a entidade ela não tem problema. Quem tem problema são as pessoas. A FIFA não rouba nada. A pessoa que tá lá pode roubar. Tudo a FIFA bem. Não. Tá bom. Então tá bom, mano. But... Idolatre lá os que você quer. Que cada um tem os seus ídolos. Tá bom. Chegaram no acordo, tá bom. O clube ainda tá definindo quem vai ser o cara que vai substituir o Fernando Prass. Ainda não foi escolhido ainda. Fernando Prass? É, porque ele vai... Que é o Denis. Já vai todo mundo embora. O Denis já fez 7 jogos? É o Wagner ou o Jailson, né? Não, mas precisa ver quem vai, mano. O Denis já fez 7 jogos? Ah, mas os dois são bons, velho. Ó, aquele Wagner lá. Não, é bom goleiro, tá louco? O Wagner é bom goleiro. Ah, é bom, sim, mas não é igual o Prass, né? Ah, não tô falando que é igual, mas pô, é a mesma coisa. Você pega lá o Step, Domenico Gatto. O Step, necessariamente, ele não precisa ser tão bom como o original. Precisa rodar, né? Precisa rodar. Mas, por exemplo... Basta rodar. Ele vai fazer a função. O Corinthians hoje tem... O Corinthians sai um e entra outro, praticamente igual ou não? Ah, mas tá louco? Aí são os dois maiores goleiros do Curiçu. São os dois maiores, porque o Prass é maior. O Walter e o Prass é maior. Fica levantando bola pra esse louco. Aí. É, que o mano é fã. Não, mas ô Domênico, o Corinthians é um capítulo à parte. Não, mas vocês têm dois bons goleiros que um sai e substitui. Mas aí, Domênico, não é a regra. Geralmente você, quando tem um titular, é um goleiro nota 8, o reserva geralmente é nota 5. Você não precisa ter os dois caras nota 8. Acho que é legal ter, mano. Ah, mas é difícil, Domênico. Porque quando você tem dois caras no legal ter dois assim, nota 8. Ah, mas imagina, dois Fernando Prass e o gol do Palmeiras ali. Isso aí gera até um estresse, cara. Então, mano, mas o Palmeiras até tinha. Não vou dizer que é o mesmo nível do Prass, mas chegava muito próximo ao Prass, que era o Aranha. Ah, sim. O Aranha, mano, se tivesse o Aranha hoje lá, legal. Substituir o gol do Palmeiras, legal. Experiência. Aí você fala assim, pesa, bom, é experiente, né? Tal, eu acho um cara que pode botar substituir o Wagner. Eu acho que é o Wagner também. Eu acho que vai ser o Wagner. Também acho que pode ser. Que é bom goleiro, defende o Jailson, mas acho que vai o Wagner. É, bom goleiro. Bom, eu espero que seja que não... Porque o Palmeiras vai ter, acho que 6 jogos, né? Esse Jailson já teve a oportunidade? Já jogou. Entrou aí. Entrou poucas vezes, mas entrou, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer, porque são 6 ou 7 jogos, pelo menos vai ficar sem o prazo. 6 jogos. É. Isso se o Brasil for até a final, né? Ah, sim. Mais alguma coisa do porco? Por enquanto, só. Só. Então o jogo mesmo é o da rodada, é o da terça-feira. Palmeiras e Santos descansam o final de semana. E já entram sabendo de todo tudo. É, né? O último jogo da rodada. Isso é bom ou é ruim? É ruim. Às vezes é bom e às vezes é ruim, viu? Eu acho, às vezes, na maioria das vezes. Que às vezes pressiona mais. É? Porque, por exemplo, você tem. Por exemplo, bater pênalti. É melhor começar batendo ou bater depois? Eu prefiro começar batendo. Eu prefiro começar batendo. Se você fizer, é legal começar batendo. Sei lá, hein? Opa, melhor coisa. Se você começa batendo e erra. Mas pelo menos você tem ainda uma vidinha extra, então o goleiro pode defender. Porque assim, você vai bater o primeiro, você tem a pressão, lógico, você tem a pressão natural de ter que fazer o gol. Mas se você vai bater o segundo e o cara acertou o primeiro, a pressão dobra. O peso psicológico dobra. Ela vai sempre... Não é só que você tem que fazer, o outro não perdeu. Ela vai sempre multiplicando, porque vai diminuindo a tua chance de chutar. De... porque você tá diminuindo. Você tinha 5, você vai para 4, 3, 2... Não pode errar, velho. Porque se você erra e você começou a bater, você ainda tem o goleiro para poder salvar a tua vida. E se o primeiro bateu e perdeu... Já dá assim, tipo assim, pô, lá perdeu. Se eu perder, também não vai ficar um horror. E outra, agora o cara vai lá e faz, Sombra. E você tem a obrigação de fazer. É. Já é um peso dobrado. Vê lá na Alemanha, lá, aquele jogo que foi pros pênaltis. Sim, mas de qualquer forma, o segundo, ele vai sempre com a pressão. Porque se o primeiro acertar, ele vai com pressão. Se o primeiro errar, ele vai com pressão, porque, porra, ele tem que acertar de qualquer maneira. Não tem jeito, cara. Tem razão, claro, mas eu acho que é complicado. Eu prefiro começar batendo. Pois é, eu também. No caso do jogo aí, você vê aí, o Grêmio tem 24 pontos. Ele pode chegar a 27 e encostar. E tem jogo segunda também, eu né? Eu lembro, tem jogo segunda. Cruzeiro joga segunda-feira. Sábado, domingo, segunda e terça. E o jogo que eu citei, perdão, Rígia, que eu não falei o jogo, mas foi o jogo da Alemanha com a Itália na Eurocopa. Ah, tá. Com a o Grêmio, olha só, o Grêmio pega o Figueirense. Então, o Grêmio em casa. Teoricamente, sobre aquele jogo dos três pontos. Vai fazer três. Então, o Grêmio vai chegar aqui, Eger, na nossa teoria. Na teoria, 27. Na teoria. 27 pontos, né? É. Já ultrapassa o Corinthians. Isso. O Corinthians pega o Chapecoense lá em Chapecó. Depois vai passar o carro. Não é um jogo tão fácil, mas... Vamos considerar um empate. Não sei, eu acho que o Corinthians ganha. Empate, o Corinthians vai ganhar. Que empate. É difícil lá, cara. Porque é Chapecoense, tem que pôr os times menores, tem que ganhar desses times. É difícil lá, hein? Não vai ganhar de quem, pô? Difícil, a região. O Corinthians tá liderando o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras aí, velho. Difícil. É difícil pra Chapecoense, mano. Não, é difícil, região, mas você pega... É o segundo contra o décimo primeiro. É melhor pegar o Chapecoense lá em Chapecoense ou o Grêmio em Grêmio? Depende. Ou Inter em Inter. Lógico, é viável a vitória, lógico que é viável. Se é um jogo mais complicado, a gente fala, pô, pode perder, pode empatar até. Se empatar é bom. Mas nesse caso, o Corinthians deveria, teoricamente, deveria ganhar. E aí chegaria aos 28. Então, se o Corinthians ganha, o Grêmio ganha, o jogo de Palmeiras e Santos vira um jogo, puta, louco. Vira um jogo louco. Respeito, mas não acho que o Corinthians vai ter essa baba toda contra o Chapecoense. O Inter pega o... Santa Cruz lá em Santa Cruz, mas o Inter tá em baixa, mas deveria ganhar. Ah, mas o Santa Cruz pra ganhar. Santa Cruz tá mais embaixo ainda, pô. E se o Inter ganhou, o Inter chega a 23. É. Então. Ô, Dodô. Passa o Santos. O Adnê. E aí foi... o Santos também tem, entendeu? Dodô. Acho que o Adnê não gosta mais da Calabresa, bicho. Por quê? Por quê? Vai bater uma foto aí abraçando uma outra mulher aí. Mas é antiga. De novo? Não, sério? É antiga, não é? Olha aí. Não, é nova, recente. Então foi pro saco mesmo. Ah, porque ele já deu uma pisadinha um tempo atrás aí, né? Que ele foi dar um pega numa menininha lá. Na rua. Os caras fotografaram e deu um azedume todo. É, então já tá chutando o balde mesmo. Deu um azedume todo, pá, a Calabresa ficou meio chateada. É, tá feia a coisa, hein? Por isso que eu digo, velho, sexta-feira é dia de esticar a massa e passar o rolo. Passa o rolo? É, não tem jeito. Ah, passa o rolo. Oh, mas se não quer mais, não é mais fácil o cara ser sincero também? É, chega lá e, entendeu? É que eu não sei se essa foto aí... É, também precisa ver, né? Recente. Às vezes também tem uma falha de pilantra aí, né, RG? Os caras tentam fazer o cara também de tudo quanto é jeito. Hoje internet é perigoso. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando, tá rolando pedágio sem parar, Estádio 97 sem parar agora. Atenção, pessoal, Zona Sul de São Paulo, no posto Shell Gigantes da Imigrantes, na Avenida Abraão de Moraes, 1180, na Saúde. Atenção, Avenida Abraão, é mais pro teu lado lá perto, não, tá na perto, área, tá lá, hein? Tá pra tomar área, né? Estranho, aí. Abraão de Moraes, Jabuca. Número... 1180, passe por lá. Você vai concorrer a bonés e camisetas da Energia 97. Vai falar com a gente aqui no ar. E quem tá lá é o Bernardo Veloso, o famoso Tetinha, tá bom? Grande Tetinha. O Veloso é show de bola. Daqui a pouco, então, Veloso ao vivo com pedágio sem parar. E sei lá, tem toda a turma do Sem Parar ensinando você como que funciona agora o adesivo do Sem Parar. Se você já tem, se você tem a caixinha, eles vão te instruir como trocar a caixinha pelo adesivo. Se você ainda não tem Sem Parar nem caixinha nem adesivo, você vai aprender agora como que funciona o adesivo. É uma mão na roda na vida da gente. Você vai adorar o adesivo do Sem Parar, tá bom? Passe por lá e aprenda como funciona o Sem Parar. É muito bom! Estádio 97, da Energia 97. Lembrando, você pode mandar também a sua mensagem para participar aqui do estádio através do nosso WhatsApp. O número 94-353-0150. Pô, esses caras deviam até vender uns números especiais, né? Para veículo de comunicação, uns números bacanas, né? Devia ter uns números que a gente de 97, né? Para ficar fácil, né? Igual placa de carro, você vai lá e adquire, né? É, mas dá para pedir, não dá? Não dá. Até acho que custa mais, aí não, o Fernando se fala, custa mais, o Fernando já declina. Não, imagina, o Fernando mudou. Não, porque tá esse negócio de vir. Mas tudo de cadeira nova no estúdio. Essa, olha aí, mas isso mudar, aqui tá na cara, isso aqui tá, ó, isso aqui aí, é rolo, velho. Tudo cadeira, é não é rolo. Rolo do quê? Que rolo? Assim, rolo. Deve ter feito rolo com alguma coisa, não certeza. É, eu fui lá com ele, lá na loja. Mas rolo de quê, mano, você acha? O Fernando tudo que por exemplo, impressora não funciona mais, ao invés dele jogar fora, ele guarda. Ele vai guardando, tem uma sala aqui que é a sala do entulho. Tá até o teto de coisa. Aí ele pega tudo isso daí e fala, Silvano, vai lá e vê pelo que dá pra trocar. Acumuladores. É. Vai na Feira do Rolo, lá no Brás? Ô, oh, fácil. É mesmo? Leva. Fácil. Você já conheceu algum acumulador além do Fê? Putz, acho que não. Já conheceu? Eu sei, o Mota. O Mota é um acumulador. Mota é também? É, acumulador. É mesmo? Ah, pra você ver o que já acumularam nele. Mota coleciona sarobas. Tirar a tampinha, velho. Tirar uma metralhadora, hein, velho? Não, eu tô até estranhando, cara. Não faz nem novas, barulho. Cadeiras novas, o que aconteceu? Olha aí, pô. Lâmpadas de LED, olha. Então, mas o que aconteceu, velho? O Fernando tá bonzinho. Que tinha antes queimou, foi isso que aconteceu. Foi queimando. Tinha uma lâmpada só, vi gente aqui no estúdio. Por isso que eu tô até estranhando. O Fernando, depois que passou a ter. Nasceu o terceiro filho dele, o Willie Nelson, ele mudou. É outra coisa. É verdade. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Ai, ai, ai. Olha, a gente do Tricolor... Já passou, pior já foi. Não, já foi, é verdade, é. Se bem que ainda tem o próximo jogo, né? Tem o próximo jogo. Mas era melhor não ter. Né? Podia ser igual a Copa do Brasil, tomou dois cocos aqui, gelinho. Vai embora, vai ficar quieto. O São Paulo que vai pegar o América de Minas, que é a grande baba do campeonato. O São Paulo vai meio... Continua remendado, né? Mas mesmo assim, é um time que no papel é um bom time, tem tudo pra vencer o América. E não ter dificuldades, espero. Pra deitar, né? O cabelo, hein? É, porque tem o Allan Kardec ainda com o centroavante, tem o Cueva como meia, vai jogar o Hudson, deve jogar o Wesley. América só tá ganhando terra na cara. É, o Maicon na zaga, né? Então, deve ser o Caramelo na lateral direita. Então... É um erro, né, Sombra? Porque o segundo jogo lá vai meio que ser pro São Paulo cumprir tabela. Pode acontecer aquele golpe do destino, São Paulo ir lá conseguir fazer 2-0, o jogo ir pros pênaltis, o São Paulo avançar? Pode. Mas isso daí é uma hipótese remota. Agora o São Paulo, Sombra, colocando uma equipe reserva pra pegar o bônus round do Campeonato Brasileiro, numa dessa o São Paulo tropeça aqui, empata ou perde, são dois ou três pontos que o São Paulo joga na lata do lixo, que isso pode fazer falta lá na frente. É. Então é mais fácil o São Paulo colocar o time titular nesse jogo e o time titular na próxima quarta-feira e tentar alguma coisa na Libertadores, porque eu não acho também que deva jogar toalha, por mais difícil que seja, enquanto existir 1% de chance... Não, se é pra isso, tem que jogar com tudo. Tá, beleza. Ah, mas não pode abdicar desse jogo contra o América Mineiro também, porque o São Paulo agora precisa voltar muito mais os esforços aqui e o foco pro Campeonato Brasileiro do que pro Libertadores. Não, mas, a Libertadores é aquele negócio que você tá segurando a pontinha do dedo e tua mão tá besuntada em óleo. Um alento é que, às vezes, a gente fica preocupado, acho que vocês também ficam preocupados, quando, ocasionalmente, os times de vocês, às vezes, tá meio desfalcado, né? É, ou seja, não é desfalcado, quando o time não tá com um elenco muito bom. Ontem, pelo menos, conversando com uma pessoa, essa pessoa falou assim: olha, o Leco tá ciente de que o time precisa de reforço, tá? Ciente que precisa. Então, pelo menos, um alento é saber que o próprio presidente sabe que o time precisa de reforço, né? Sim. Não, porque muitas vezes, o cara fala, não, o que precisa é... não precisa, tá bom. Às vezes você vai, né? Porque o presidente, ele tem a ideia dele, dá a diretriz... Ainda bem que acho que é uma sintonia aí, né? Sim. Eu acho que o cara também tem que acertar a casa, né? Também não é só isso, né, cara? Joga pra dentro. E que o cara... período agora, hein? É um período que você não sabe se o Ganso fica, porque ele mesmo, o próprio Leco disse que o Ganso tava querendo ir embora. Manifesta o desejo de sair. Quer... O Caleri também a gente sabe que agora encerra, possivelmente. É, vai embora e não volta, vai servir a seleção argentina na Olimpíada. É, Olimpíadas, né? E não volta, né? Não deve voltar. Ah, é complicado, cara. Então, o cara acertar assim, a casa... É um time que é de 2-11, mas que daqui a duas rodadas pode só ter... Nem dois, né? 11. Nem 11. Você vai ter 7 de 11. É complicado. Não é fácil, não. É difícil. Né? Não é fácil, não. E uma coisa que não tem nada a ver com o time é que tem um projeto que eu acho que é legal pro estádio do Morumbi, que eles vão fechar o fosso e vão estender as numeradas terras até lá mais pra baixo. O que é legal, porque ganha aí pelo menos uns 3 mil, 5 mil. Aumenta bastante. De 3 mil, alguns lugares aumenta aí. É mais uma fonte de arrecadação e... Vira uma arena, né? Não vira, não é o mesmo formato. Arena no sentido de... Tem um certo distanciamento ainda. Quer saber, é um... Aquele negócio a mais pra gerar necessário. Custo. Não, sim. Não, mas... por que mais custo? É... Morumbi, Sombra, o tamanho que ele já tem já tá bom, velho. Hoje em dia, aí na cidade de São Paulo, não comporta talvez um estádio maior do que o que São Paulo já tem. Porque é muito mais fácil você ter um estádio menor, porque a presença do público ali sempre vai ser... menor nos jogos que não são interessantes. Não é todo ano que o São Paulo vai estar na Libertadores. Ah, mas peraí, tudo bem. Mas olha, faturou mais de 7 milhões. Mas tem que pensar, mano. Se você... Mais de 7 milhões? Não, sim, se o estádio coubesse 30 ou 35, colocaria, 7. Colocaria maior, mais. Não, mas quanto maior o estádio, maior a despesa dele também. Mas não é por causa de você colocar 3 mil cadeiras a mais que você vai aumentar a despesa. Não, claro, claro, não é isso. Mas o que eu tô falando aqui é que o Morumbi já é muito grande pro tamanho que ele tem aqui. E pro que o São Paulo ocupa hoje na maior parte dos jogos que ele faz. Ah, mas normal. Ah, mas tá em casa, mano. Agora eu mas que tiver o espaço... Eu concordo também. Se tiver o espaço pra aproveitar, tem que aproveitar, aquele fosso, cara, ali, porque, olha, o fosso, em tese, no estádio, como era o Maracanã e como era o do Palmeiras... O Jardim Suspenso. O que que é? Aquilo é justamente pra evitar que a pessoa entre no gramado. Ou seja, ele é profundo. O fosso, geralmente, tem que ser profundo. Inclusive, eu não sei se o Domênico lembra ou ficou sabendo... Quando o São Paulo jogou contra o Palmeiras na Libertadores, ou algum jogo muito importante aí, que foi no antigo Palestra Itália, teve um jogador do São Paulo que foi comemorar um gol, acho que foi o Leandro. Ele caiu lá embaixo. Leandro Giannichini, ele pulou a placa de publicidade e caiu lá embaixo. E ela é alto, viu? E é alto. É alto, velho. É alto. O do Maracanã, machucou, acho que era, né, mais alto ainda. Agora, aquele fosso ali do São Paulo... Ele não é o suficiente pro cara ter medo de pular. É que no Maracanã enchia e botava água. Não é alto o suficiente, porque você pula ali tranquilo. O ruim é se você cai inesperadamente, que aí você como aconteceu. Mas ele não é o fosso que fala assim, nossa, vai intimidar. Tanto é que até recentemente, eu não sei, há 10, 15 anos atrás... Antigamente tinha crocodilos ali. Ah, tinha que pôr uns crocodilos. Aí intimidava, né? Mas você lembra? O próprio time, a Libertadores de 2005, meu, todo mundo invade, não os tem... Os caras pulam em dois, sobe no ombro do outro e vai pra dentro do campo. Não... Diga, estranho. Não foi ano passado que a grade quebrou do Morumbi, que o cara caiu? Foi agora. Dentro do posto, então. Desequilibrou então, e se foi na Libertadores. Caiu no posto, né? Então, cara, bobagem, né? Melhor eliminar o fosso. Mesmo. Não é? Bobagem. É isso aí. Bom, muito bem. Se não ganhar nada esse ano, pelo menos a gente vai ganhar umas cadeiras no estádio. Cachar um ponto, felicidade, pô. Eita, nós! Estádio 97! Ah, falar em tricolor, olha, quem entrar no ar e falar o Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo, vai ganhar uma camisa do tricolor. Camisas oficiais, hein? Belíssimas camisas oficiais do tricolor, que dão um lote de camisas muito bacana. O Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano. Opa, vamos lá, sexta-feira chegou, é dia, hein? O cara tá pronto pra ir pra balada, mas tem que ir bonitão, hein? Então ouça a minha dica, cara. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, cara, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, meu irmão, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o novo... Desodorante Extreme RG. Esse desodorante é top demais. O desodorante Bozano Extreme é top. Eu garanto, eu recomendo. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Você nunca mais vai ficar com aquela pizza nojenta embaixo do braço, com aquele cheiro de ranço, velho. Aquele cheiro de presunto parma quando ele tá passado. Nossa senhora, você vai ficar cheirosinho, cheirosinho. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme te dá, RG número 2, muito mais performance, velho. Ele legal, vai te dar muito mais proteção. Ele dá 72 horas de garantia para que você não feda, tá bom? Oi, você hoje nunca mais vai ficar com aquele cheiro de coberta de mendigo. Não feda. Não feda. Bozano Extreme, 72 horas te dá muito mais proteção. Eu não erro, RG. Nesse mês, ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo a frase cabalística, a frase mágica. Anota aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Não é que ele concorre, não. Ele vai ganhar. Ele ganha um kit top e exclusivo do novo desodorante Bozano Extreme, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso mesmo. E olha aí, já pra começar, tem mensagens de WhatsApp. Fala aí. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Tá me dando friozinho na barriga com esse jogo do Palmeiras e Santos. Aqui é a Rita do Tatuapé. Espero que a gente engula os lambaris, não é não? Beijo. Ih, Dudu, a menina disse que tá escorrendo pela perna, cara. Você vai engolir, você vai engolir o lambari, viu? Olha, calma. Você vai engolir o lambari. Calma, só vou responder. Você vai engolir o lambari e vai ficar com a cabecinha atravessada na garganta. Não vai, sua porquinha. Olha. Que isso, EG? Você não tá falando. Para de ficar botando esses troços aí, você também. Você só quer arrumar encrenca hoje, confusão. Parece que acordou com a bunda pra fora. Você já comeu o lambari, velho? Já. É bom? Lambari é da hora, mano. É bom? É mesmo? Opa. Porque acho que peixe de água doce, eu comi o quê? Surubim, pintado, piranha. Dourado. Tem o dourado que tem... Piranha? Piranha. Não, piranha não. E água doce. Piranha, quem gosta, piranha, sabe, é o Benjamin. Caldeirada. Que come caldo de piranha. O Benjamin gosta de surubim com piranha. É. Ele falou que é uma combinação que já deu certo. Eita, né? Nosso amigo aqui, Paulinho Ré, falando assim: lambari é um tesão. Ele falou? Bom, é nada. Aí esse o Paulinho acha. Olha, eu consigo gostar de comer peixe. Ter tesão por um peixe. Se o Paulinho acha que o lambari. Ainda não é o caso. Não é o caso, é verdade. Ele acha que o lambari é um tesão. Tem tesão por peixe? Aqui é Rodrigo, Jacksonville, Flórida. Vai Corinthians. Aí, mano, tudo tranquilo com o nosso Coringão. Só em relação a isso que o Domênico tá falando, se quando você idolatra a entidade, você idolatra o presidente, então ele idolatra o Mustafa. Sim, ele curte. Nossa! Muito pelo contrário, eu desci o pau no Mustafa. Não, mas é que você disse quando você idolatra a entidade, você gosta do presidente. Eu desci o pau e outra, o Mustafa não pertence ao Palmeiras há muito tempo, filho. Não, mas presta enquanto atenção. Ele foi presidente. Ô, trouxa, presta atenção no programa. Mas ele prestou, por isso que ele falou. Mas o cara, peraí, ele tá em Jacksonville, na Flórida. Mas é um trouxa decente, legal, bacana. É? Porque tá, olha o jeito que eu falei, presta atenção. Tá entregando pizza. Existem formas e formas de chamar de trouxa. É verdade. Porque assim, eu fui. Foi aquele trouxinho, brother. Mas você fica ofendendo os caras. Não é ofender. Porque você fala assim, ô trouxa! Aí eu falei, ô trouxa, presta atenção. Ele falou assim, ô brother, irmão. Sabe assim, amém. Que nem a gente chama o idiota. Isso, o idiota. Que nem a gente chama o idiota. Porque o Benjamin é um idiota que eu gosto. É idiota, mas a gente não fala assim, seu idiota. Isso, porque aí é agressivo. A gente agora, fala, o idiota. Viu, né, O Jeová, nosso amigo santista Jeová, lá do Sem Parar, estava lá uma correção. Surubim e pintado é o mesmo peixe. Não sabia disso, não. Muda a nomenclatura de acordo com o estado? Não sei, mas o nosso departamento de pesca... De peixe? Departamento de pesca, que é gerenciado pelo seu Zé, lá na Vila Maria, ele vai ser consultado. E vai responder pra gente se surubim e pintado são o mesmo peixe. E tem, ô Sombral, o Ministério da Pesca, sabia? Exato, lógico, eu Ministério sei. Ministério da Pesca, que, olha, que coisa, né? E agora você viu que tem um canal só pra isso, né? Só pra pesca, né? Ah, por exemplo, os caras deviam querer... Ó, pra enfiar nego no emprego, pra arrumar emprego, é Ministério da Pesca, daqui a pouco eles vão criar o Ministério das Granjas, o Ministério dos Currais, De tudo. Não, mas o legal é o Ministro da Pesca, você olha pra cara do sujeito. Esse cara nunca passou perto de um caniço. Ele nunca pegou numa minhoca pra botar na isca. Ele nunca pegou nada, cara. Nada. Ele não conhece absolutamente nada. Olha aí. Eu tô vendo aqui, olha aqui. O quê? Mas é o mesmo peixe, olha aí. Sim. O R7 aqui, o canal aqui. De... É que no norte ele é chamado de surubim. Mas conforme vai em direção ao sul do país, ele torna-se pintado. Eu falei, muda a nomenclatura de acordo com o estado. Muito bem. Acho que é por isso que eu gostei do peixe. Porque eu gostava de pintado, é por isso. E quando chega lá no sul mesmo, aí é pintada. É. Que isso! O gaúcho adora uma pintada. O Vieira não tá aqui pra se defender. Isso mudando o nome. Mas ele tá balançando a cabeça lá, concordando. Lógico. Mas olha, tem outros nomes pro peixe também, olha aqui. Segundo o Jeová, olha, Brutelo, Loango. Nossa. Moleque. Moleque, chama de moleque. É, mas aí já... E pertence à família dos pimelodídeos. Aí já deve ficar mais por parte do interior, né? Agora, eu vou indicar pra vocês a bateria recomendada pelo Ministério das Baterias. Olha só, amigão, quem entende de bateria pra carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais... ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia. Vamos aos primeiros ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Liga aí no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze, a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Extra, você merece ofertas Itaipava. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece. O Extra é gol. Speed, os freios e o volante estão funcionando perfeitamente. Estamos prontos, sai daí, Spark. Alô? Alô? Quem fala? Renato. Ô, Renato, tudo bem, meu? Beleza, Domênico. Bom, Renato do quê? Renato José de Oliveira. E quantos anos? 3.5. RG 3.5, bacana hoje, sexta? Ah, chegou bacana. A sexta, hein? É, porque se é só balançar a Oliveira que cai azeitona. Ah, né, aí sensacional, só que eu não gosto de azeitona. Não todo gosto. Lado. Azeitona, azeitona legal. É um horror. É horror. Não é horrível. Não é não, não na é não. Na pizza tudo é bom, menos azeitona. Azeitona ruim é aquela mirradinha que você, entendeu? Quando eu vejo na pizza azeitona, eu jogo tudo fora. E tem mais caroço que carne, não, pô. Vou falar um negócio. Outra coisa que é dispensável na pizza, a borda, velho. A borda se não for recheada, velho. Mas você sempre bem... recheada. Não fica legal? Não, mas é que onde crocante, eu peço pizza... Crocante. Onde eu peço pizza de quarta-feira é 2 por 20. Tá. Então aquela borda maçuda. Ah, vai. Aquela borda maçuda. Porra, 2 por 20. Aí manda pro lixo, mano. Mussarela calabresa, RG, e de mortadela, custa 10 pau. 10 conto. Mortadela? É, ele comprou na padaria. Ele pede na padaria. Mas você desculpa mais o seguinte... Uma pizza agora, boa não pode... É, desculpa, era só um minuto. Desculpa, vamos falar com você. Aí tá aí, vamos de pizza, tio. Vamos de pizza, pô. Não, mas o ouvinte é prioridade. Aí, qual que é o bairro aí? É que fica mudo o telefone, não, pô. Fica tranquilo. Velho. Não, já voltou, velho. Fica aí. E aí, ô irmão, qual que é o bairro aí? Jardim Alto da Boa Vista. Ô, Benjinha. Aí eu não preciso usar óculos. Se é que eu conheço... Quando convém... Trocadilho, nossa... 5.1. Vai, 5. Começa 1. A beber, velho. Vai. É, bebeu. E o time, brother? Corinthians. Ah, Coringão, mano. Mas hoje, sexta-feira, pode já. Ô, amigo. Os caras saem de sexta-feira? É? Fala aí, mano. Eles vão dar uma passadinha num lugar, RG. Eles vão é liberado de sexta-feira? Ah, juiz. Não sei, eles recebem visita aos domingos, né? A visita de umas moças. Ah, juiz. Ah, não. Você já visitou alguém na cadeia, mano? Não. Não? Eu acho um lugar. Você já foi visitado? Não, também não. Acho um lugar muito ruim. Você já viu alguém estranho na cadeia? Não, também não. Hã? Não. Oh, deve ser mó deprê. É um lugar que eu acho que ninguém merece. Ele gosta só da revista. Você tá louco. Ó, eu se um dia tiver preso aí, vocês não precisam ir não, porque eu não gostaria de ninguém lá naquele ambiente. Por quê, mano? Ah, eu acho que é muito triste. A família não merece. Ah, mas a gente vai lá pra mostrar a cara de dó de você. Não preciso da sua piedade. Se não mostrar que tá com pena, tá com dó e preocupado... A pessoa não. Cara, a mensagem não chega. Os caras vão te deixar lá, velho. Se você não vai, aí o preso. Aí o mano preso lá vai falar assim: nem dão bola pra ele. Ah, não, pelo contrário. Então nem aí comigo. Pô, legal do outro lado do vidro, mano. Tem que ir lá, demonstrar preocupação. Um de um lado, outro do outro. Você tá bem. Não gostaria. Não é muito legal, não. Deixa que eu dê uma lágrima. Falando por telefone, do outro lado do vidro. Não quero nos Estados Unidos, aqui não tem isso, não. Aqui não tem isso, não. Ó, amigão. Né? Fala aí, mano. Ai, amanhã, 4:30 PM, o Corinthians vai enfrentar a Chapecoense lá na Arena Condá. É um jogo que dá pra ganhar, não dá não, meu? Pra quem quer ser campeão ou chegar na Libertadores, tem que voltar com os 3 pontos, né, mano? Ah, eu também acho. É um jogo estranho, que o Corinthians, né, ganhar, mano. Né, mano? O quê? Arena Condá, puta nome estranho. É do índio. Indígena, Condá. É indígena. É estranho, né? Ó, porque isso o último neblina jogo... deixar, né, mano? Ah, também é verdade, o jogo neblina, acontecer, lá. Né? Ah, não, mas amanhã vai estar tranquilo. Amanhã o jogo é 4 da tarde, aí 4:30. Não, mas teve um jogo que era esse horário. E aí quando foi chegando umas 5:30 lá, que tava perto do final do jogo, acho que até o Paraná. Tempo, né? Mas fechou tudo. Se eu não me engano, onde ainda é pior, acho que é em Caxias. Caxias é embaçado. Não, mas Caxias ainda é pior. Mas em Chapecó lá, geralmente fecha ali. Teve esse jogo, agora esse ano aqui, Atlético do Paraná e eles lá. E o segundo tempo teve que ser disputado no dia seguinte. E o problema é que começa a virar a temperatura hoje, né, mano? Mas então... Bom, hein? E vai estrear. O RG, frio. Esse jogo que o Domenico tá se referindo, ele aconteceu na quarta-feira à noite, não foi quarta-feira à noite? Sim. Foi quinta, aí a continuidade dele foi na quinta-feira, às 3 da tarde. Isso. Mas o que interrompeu a partida ali foi no, na noite. É que o Corinthians é à tarde, né? Ah, foi de noite? Sim. É, foi. Então, esse jogo não foi à noite? Isso aí, ou não? Esse do Atlético foi à noite? Começou na quarta-feira à noite e terminou na quinta-feira à tarde. Tá. Por causa da neblina que interrompeu. Baixou. Os caras jogando quase 24 horas. Não, tá louco, não. É. Todo mundo foi embora e voltaram no dia seguinte. Meu, esperando lá. Baixou, mas, ó, eu acho que ele ia ficar no estádio lá, fechado, aguardando. Isso, velho. Não foi a Chapecoense que tomou de 3 do Santos no último jogo? Foi. A Chapecoense jogando aqui, fora, né? De casa. Aqui, foi jogando na Vila, né? É. Mas eles estão em 11º, acho. Deixa eu ver. 11º. Nossa, 11º, que vergonha. Então, mas a Chapecoense, quando joga fora de casa, eles tomaram 3 do Santos, acho que eles tomaram 5 do Sport, mas jogando em mas casa pega lá é ele. Então, pega ele. Segura a campanha da Chapecoense jogando lá. Lá é um jogo enroscado. Dois times. É, os dois times que estão enroscando, Ponte Preta e Chapecoense. Mas o Corinthians é um time aí que, mesmo quando joga fora de casa, por mais que ele não tenha uma postura e um aproveitamento tão bom como quando ele joga em casa aqui na Arena Corinthians, mas eu acho que depois dessa vitória contra o Flamengo, com uma vitória expressiva e 4-0, eu acho que o Corinthians ele vai conseguir jogar uma bola legal amanhã. Você não acha, não, meu? Eu também. É, porque o jogo que o Corinthians perdeu jogando fora, se você for ver, a maioria deles ele nem merecia ter perdido. Perdeu, é claro, mas ele jogou bem contra o Vitória. Ah, mas aquele jogo contra o Vitória tinha que ter ganhado. O time do Vitória é horroroso. Então, jogou bem e por circunstâncias do jogo acabou perdendo. Mas o Corinthians foi garfado ali também. Foi garfado. Aquele gol do Marinho ele ajeitou com a mão também, convenhamos, né? E contra o Atlético também ele jogou bem e aquela recuada lá, né? E a saída meio atrasada do Cássio foi o gol do Atlético. Acho que o Corinthians não tá se portando mal fora de casa. Mas contra o Fluminense também, o Corinthians só jogou bola naqueles últimos 5 minutos, né? É, também, né? 85% do jogo ali, o Corinthians não fez absolutamente nada. Concorda, estranho? E perdeu de pênalti, né? Concordo. Aquele jogo, né, mano? Sim, um pênalti ali que o Cícero fez um rebote. O Cássio defende o pênalti e aí no rebote o Cícero faz o gol. Então, Ó, eu queria fazer uma pergunta pra você e pro nosso querido estranho Nino que tá participando com a gente hoje. É o Alberto Gosta, filho. O grande Alberto aqui também. O negócio é o seguinte, galera. O Alexandre Pato tá lá, ele se reapresentou, já tá inscrito no BID aí. E já tem condições de jogo. Ele ainda fisicamente não tá apto. Mas ele já tem condições de jogo. Ele já tá regularizado perante a CBF. É, se vocês hoje fazem parte da cúpula corintiana ali, envolvendo a presidência do clube, o Cristóvão Borges, que foi consultado a respeito também, vocês colocam o Pato pra jogar ou vocês acham que o Pato não tem mais ambiente no Corinthians? Não tem mais ambiente no Corinthians, tem que ir embora. Não pode ficar no Corinthians, o Pato. Não pode ficar. E você? Sem ambiente nenhum. E você, amigão, o que você acha? Mano, eu acho que poderia, tipo assim, pegar ele, você amarraria ele e deixaria ele lá de barreira, sabe? Com treinamento de falta. Sim. O jogador ficar chutando por cima dele, que ele não precisava nem chutar por cima, assim, mas... Mirava ele e sentava o cacete, pronto. Que isso! Olha, eu até respeito alguns corintianos aí que estão falando, não, pô, o Pato tem que voltar, tecnicamente ele é melhor do que qualquer atacante que o Corinthians tem hoje no elenco. Eu também acho que tecnicamente ele é melhor, mas por tudo que aconteceu, eu não acho que o Pato terá uma vida fácil. E o jogador, ele não consegue jogar bem quando a torcida tá pegando no pé. A rejeição que o Alexandre Pato teria seria muito maior do que a aprovação. Mano, então, tanto é que pela amostragem... Pode falar. Seria igual aquele atacante que o São Paulo ia comprar... se declarou corintiano. Imagina o peso que aquele cara ia ter. O Jetterson, ele foi pra Liga Americana. É, foi jogar na Major League. Olha o bem que o São Paulo fez pro rapaz. Gente do céu! Mesmo, olha só! Ele ia jogar no São Paulo, beleza, legal, né? Pô, um dos grandes clubes do Brasil. Aí deu um rebu danado. Não vai jogar aqui, você é corintiano. O cara falou assim, ele tava jogando nos Estados Unidos. Tá na Major League. Tá vendo? Você tá. O Paulo ajudou. Vai pros Estados Unidos e não vai entregar pizza não, hein? Ó, vai com passaporte, bonitinho. Não vai ser, não vai precisar de coiote. O Twitter tinha atrapalhado ele, né, Sombra? Acabou ajudando aí, ó. Olha aí, ó, você vê como às vezes fecha uma porta, abre duas? Tá vendo? E que porta, hein? Vai morar na Terra Santa. Não, não. Terra Santa, eu falo humano. Terra Santa. Mas, ô, amigão, com relação ao Alexandre Pato, eu concordo plenamente com vocês aí também. Eu acho que ele não tem mais ambiente. Inclusive, eu acho que os ouvintes que participaram aqui no ar, nenhum corintiano que participou até agora, Sombra, foi a favor aí da permanência do Alexandre Pato aí para que ele seja utilizado. Todos os corintianos que participaram aqui pelo telefone disseram também que são contrários aí à permanência do Alexandre Pato. Eu acho que isso é um termômetro também. Tem aqui na internet uma série que já comentaram aqui, pô, mano, você tá louco? O pessoal também tá cornetando aqui também o meu ponto de vista. Mas dos que participaram até agora, 100% de reprovação com relação à permanência dele. Mas, amigão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui com relação à Eurocopa também, que afinal é no domingo. O que você acha que vai acontecer aí, cara? É um jogão aí também agora, aí França e Portugal, meu. Ah, acho que seria... Eu gostaria muito que Portugal ganhasse, velho. Porque os caras aí estão batalhando aí, muitos anos aí, e a França também, sei não, aquela Copa de 98 ali, meio esquisita, um jogo meio estranho, que eles foram campeão. Se Portugal seria um bom ganhador dessa Eurocopa aí. Olha, Portugal pode ser vice de novo, porque Portugal perdeu da Grécia aquela vez, lembra? Gosta também, né? Portugal gosta. Portugal vai aprontar pra cima da França. É, mas pode ser, tem uma hora aqui, né? Peraí, Portugal nunca ganhou a Eurocopa. Inclusive em casa perdeu pra Grécia. Gosta, Portugal gosta. Vai ganhar da França. Mas pode ser. Você acha também? E por que não? Pode ser. Cara, hoje você não vê nenhuma seleção que você fala, nossa, olha que seleção mortal. Pode, mas eu tô achando que a França ganha esse campeonato. O gelzinho lá tá iluminado, velho. Não tem jeito, não. Mas é que tá, ó, eu não sei. Infelizmente, acho que não vai dar. É que tudo que eu falo aqui é criticado, mas pra variar, eu serei novamente, eu não tô nem aí pra opinião de vocês, mas eu acho que tem que sacrificar um jogador aí. Bonito isso da sua parte. Ó, o negócio é o seguinte, RG, o que é o diferencial da seleção de Portugal? Ele, o gelzinho. Cristiano Ronaldo. Sombra, pega um francês lá, mano. Fala, é você que vai quebrar a perna do Cristiano Ronaldo. Você tá louco? Lógico, velho. Vai jogar pra nação. Vai jogar pra nação. Você não pode, cara. É o famoso boi de piranha, velho. Mas não pode. O cara vai ser expulso, vai tirar o Cristiano Ronaldo do jogo. Cara, da seleção portuguesa é fraca. Cara, mano, tá louco. Cara da Chapecoense tá falando isso, velho. É, mas o Corinthians tem 11 craques. Vai expulsar os 11 da Chapecoense. Entendi. E só pra informação, a Chapecó não perdeu nenhum jogo ainda em casa. E nosso querido Sam, qual que é seu palpite pra domingo aí, entre o Portugal e França? Portugal ganha o jogo, eu acho. Ah, eu acho que dá a França, velho. A França vai levar. Portugal ganha. O Griezmann tá jogando muito, mano. O que o Patrício falou? O Patrício apostou contra a França ontem, eu ganhei dele. Acredita, ô, mano, mas pode, velho. Você acha que o Griezmann deve bater depois da final da Champions League lá? Ah, tem que bater, velho. No último jogo ele já bateu e fez contra a Alemanha. O primeiro gol foi dele de pênalti, não foi? Quem? O Griezmann. Foi. O primeiro gol foi dele, aliás. Os dois gols foram dele, mas o primeiro foi de pênalti, né? É. Tem que bater sim, mano. O Griezmann joga muito. Amigão, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Ô, Sombra, posso fazer merchan? Pode, deve. É... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Você ganhou um kit exclusivo, parabéns. Kit top, hein? É, desodorante Black Extreme. Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramentas. Ó, você tá concorrendo no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. É, qual que é o da corrida lá, mano, do... Da BV Financeira? Isso. Ah, olha, então é o seguinte, é que vai acontecer o circuito pra todos, etapa Parque do Carmo. É uma prova de corrida e caminhada no dia 31 de julho, num domingo. E se você quiser fazer parte, você mais acompanhante, nós temos 10 pares aqui de inscrições. Você tem que dizer, eu corro junto com a BV. Eu corro junto com a BV. Você falando, eu corro junto com a BV, você já ganha para você e para o seu acompanhante, para correr ou caminhar. Vai ser lá na etapa Parque do Carmo. Boa. Eu corro junto com a BV. Parabéns, boa. Parabéns. Isso aí. Você mais acompanhantes estão inscritos? Você vai ficar na linha agora, só não fica muito que o trem passa, tá bom? Cuidado, hein? Se escutar apitos. Essa corrida é de manhã, né, Sombra? Ah, você quer agora exigências? Que hora você gostaria que fosse? Que hora? Só pra informações. Não, mas geralmente costuma ser. Não, mas que hora que você gostaria que fosse? Você quer que o pessoal da BV mude pra você? Meio-dia? Meio-dia tá bom? Meio-dia tá bom. Assim, depois de uma feijoada, né? De repente combina com os caras e fala assim, olha, eu vou na minha sogra, quando eu voltar, pode largar? Entendeu? Bate uma feijuca, entendeu? É. Aí é bom, hein? E vale a pena conhecer o Parque do Carmo, cara. Pra quem não conhece ali, parece, me lembra um pouco o Central Park. Imagino. É só me imagino ali do Sesc Itaquera. Imagino. É que vocês não são da quebrada, mano. Pegar umas fotos aqui pra vocês verem. Mas é verdade. Alberto, vocês não prestigiam. Vocês não prestigiam o que é nosso. Tem cara de quem é da quebrada? Não, isso não tem. Ó, jeito nenhum. Parque do Carmo, entra aí no Google Imagens. Ele tem cara de quem quer ser quebrado. É diferente. Não, é que vocês não valorizam o que é nosso. Ó, o que tem de árvore bonita. bonito aqui, ó. E você isso aqui foi quando, me parece da última vez, Image, cara. A última vez que você foi no Parque do Carmo, você pode contar pra gente? Quando você foi caminhar, pedalar... Cara, deu mano. Faz um tempo que eu não vou. Faz um tempo, mas já foi. Ó, essa foto aqui com os IPs me lembra o Santuário Meiji no Japão. Cara, deu mano, ele não fica nem velho. Os IPs aí muito bonito. Ele não fica nem da risada. O RG que gosta de tirar lascas de IP. Me lembra o Santuário Meiji. Não só de IP, hein? Não só de IP? É, não só de IP. O que você deu pro Domênico? Ô, Renato, fica na linha. Um abraço. Ô, Sombra. Oi. Eu só queria mandar um abraço aí pro meu irmão aí. Liga pra ele. Tá com dois filhos. Não, é ele sério. Quer mandar pelo programa, seu louco. Programa. Ele tá com os dois filhos dele internado, cara. E tá num momento difícil aí. Rapaz. Mandar uma força aí pra ele. E com certeza eu sei que ele tá ouvindo, que ele escuta todo dia aí vocês. Qual é o nome dele? Cara certo, mano. É Alex José de Oliveira. Vai dar tudo certo, Alex. E ele é São Paulino, velho. Será que eu posso pedir a camisa pra ele, cara? Um corintiano pedindo a camisa pra um São Paulino? Eu acho que se você cumprir o regulamento, lógico. Nesse caso, não tem problema nenhum. É, Hiro, ajude o meu irmão a ser um herói tricolor. Boa. Olha, valeu. Boa. Foi bem, velho. A sua adaptação foi muito legal. Criativo. Você foi bem. Exatamente. Outra pergunta, ô Sombra, pergunta pro Domênico aí, o que que tá escrito na taça de 51 do Palmeiras? Tá escrito lá, campeão mundial? Não sei, cara, isso aí eu não sei. Pergunta pro Domênico, ele tá falando você perguntar, pô. O Domênico tá ouvindo. Não, pergunta pro Domênico, o Domênico não tá ouvindo. Se tiver, eu nunca mais vou um palmeirense, se tiver escrito isso aí, eu paro de zoar. Embaixo tá escrito fake tournament. Não tem problema. Eu entendo que a habilidade de um corintiano é meio lenta. Não ofende o cara, mano. Não, é verdade. Habilidade. Às vezes o cara não estudou. Tem aquele problema todo do cara não ter lido, não se informar direito a respeito do que acontece nas histórias do futebol, do passado. E os caras acham que futebol, a história de um clube, ele é de 5 anos pra cá, 10 anos pra cá, hein, gente? Você acha que esse cara aí come sarofa? Ah, velho. Sarofa. Manda ele se informar, meu. Ó, amigão, você já tomou um farofa, manda ele ver lá o Jornal Nacional. Se ele quiser, eu ponho aqui o que o William Bonner falou. Você quer, não? Mas você quer que eu ponha o áudio do William Bonner falando? Aí é que você foi arrumar. Qual que é, não? Tá vendo? Não, mas... Não, olha, tá. Se informa, ela vai se informar o que foi o título, trouxa. Olha, vai lá. O amigão. Que taça, vai ter escrito. Ele só fez uma pergunta, leia só. O amigão. Tá escrito, olha, pro inferno. Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, sinceramente. Eu não vou responder pra Mané, né? Eu tô indo embora. Olha, eu também não sabia, mesmo porque como é uma taça palmeirense, não teria nem por que eu saber. Mas... O Bá buscou aqui no Google e botou em imagens. E aparece. Eles são muito preocupados com isso. Parece a taça. Mas o Corinthians. Leia. Presta atenção. Leia o que tá escrito. O Corinthians, o São Paulino. O Santista nem fala. Mas vocês são muito preocupados com isso, cara. Isso dói em vocês. Não, ele perguntou. Você já reparou que a maioria dos corintianos, ô RG, eles ficam perguntando. Fica preocupado. Que não tem mundial. Que preocupação, cara, vocês têm. Eu tô indo embora. Não vou ficar mais aqui, não. A parte que eu quero. Mas aqui era legal. O que tá escrito? Quando o Corinthians não tinha Libertadores, os Paquitinhos aqui estão. Ai, não tem Libertadores. Vocês não tinham mesmo, mas não tinha. Tem mundial, então tem 51, foi, mas é que tá, aí tem, é diferente se você encontra a história do clube, pô. Amigão, vamos lá. Isso é um problema seu com o Domênico, mas eu vou ler, que o Domênico, ele negou a informação, então eu vou ler o que tá escrito aí. Legal, eu vou embora, não vou ficar ouvindo vocês falar bobagem aqui. Ah, Domênico, senta aí, Domênico. Os jornais da época e vê o que tá escrito nos jornais. Cadê o jornal? Me traga um aqui. Senta aí, Domênico. Eu mostro o jornal. Não, me traga aqui. Não, eu abro aí jornal pra você também. Quer que eu abra? Domênico, não precisa ficar nervoso. Senta aí, Domênico. Eu vou embora porque eu preciso fazer um evento. Senta aí. Tem uma bodas de prata a ser feita, RG, certo? Hoje o bicho vai pegar. Então, assim, quer eu coloco aí o jornal que escrevia na época? Bicho vai pegar. Quer que eu ponha o jornal que escrevia na época? Que jornal de época? O cara fez ali no Paint Brush. Você só fala de uma competição que saiu na época nos jornais. Mas pode falar o que é. Leia, Sombrar, o que tá escrito. Olha, o que tá escrito. Na taça, valeu, um abraço. Olha, Torneio Internacional de Clubes Campeões, Copa Rio, ao campeão 1951. Ó, Made in Leblon. Made in Leblon. Não tá Made in Leblon. Tá assim ali embaixo. Made in Leblon. Ó, letra minúscula ali, ó. Made in Leblon. Vai de Made in Leblon. Óbvio. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Esse é o estádio. Valeu, parceiro. Valeu, cara. Um abraço. Falou, até mais, fica amigo. Linha. Fica na linha, fica na linha, um fica na linha. É, então você tá pensando que é fácil? Não é fácil, não. Que é isso, Broca? Olha o que o Broca foi buscar, cara. Isso é do teu tempo, hein, velho? Do Alberto também, é, o Estranho. É. A música não é boa, com certeza. Você sabe que é isso, né, RG? É. Pelo amor de Deus. É. Amiga do Jimi Hendrix, claro. Janis Joplin. Janis Joplin, exatamente. Essa aí. E o Broca até mandou um link de uma matéria. Ela teve no Brasil fazendo rehab, cara. É, tem uma foto dela aqui fazendo topless, cara, no Rio de Janeiro. É, mas ela era muito louca, velho. Os neguinhos falam que tinha louco hoje, que tem louco hoje. Essa era doidona, velho. Olha, tá ela fazendo aqui com queimaduras de sol na Praia da Macumba. É, muito doido. E tomando fogo paulista no café da manhã. Olha essa foto, muito cara. Muito louco. Olha, o Sérgio Louco pode caçar a foto aí, olha. Tem a foto muito aí, tá no louco, cara. Botar na nossa transmissão. Porra, mas era feia, hein? Não, era não. Ela é ainda. Ela tá morta já? Ô, você tá de brincadeira, já né? Já reencarnou. Falam que o Elvis não morreu até hoje, velho. A Jane Jobs já voltou umas 20 vezes. Né? É, já reencarnou. E segundo o Domênico, hoje é Anitta. Virou Anitta. É Anitta. Bom, velho, a Anitta é uma outra pessoa que deixou outra Anitta numa mesa de cirurgia, né? É. Que o cara já fez de plástica, mano, puxou o nariz, endireitou um lado, consertou o outro. Mas pelo menos ela ainda é legal de se ver. Agora, pior é a outra lá, né? Que faz e não sai do. A Geise Arruda lá, pô, não sai do lugar, velho. Ah, mas a Geise, velho, ela teria que engolir uma granada, estourar tudo e depois reconstruir. De novo. Reconstrói depois, não adianta, velho. Agora o neguinho chegar e falar que é legal. É brincadeira. Vamos pro nosso WhatsApp aqui, no oferecimento de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Boa tarde, amigões. Aqui é o Leonardo, Fora da Penha. Mano, sou seu fã. Obrigado, irmão. Se porventura criar sua religião, também vou ser devoto. E queria te fazer uma pergunta. Como você é um cara que prega aí sempre a paz e o perdão, já vimos que o Pato de fato vai jogar. Ele entra aí, jogo contra o São Paulo, que será a estreia dele, provavelmente, mete 2 gols, dá um tapa no escudo. Você pode perdoá-lo? Voltar a gostar dele? Um abraço. E aí? É que o perdão, Sombra, é uma palavra muito forte, cara. Eu tô trabalhando esse meu lado espiritual. Você fica criticando o Benjamin que não perdoa. Sim, o Benjamin não perdoa ninguém. E por que você não perdoa o Pato? Então, eu tô trabalhando pra que eu evolua o meu espírito, pra que um dia eu possa chegar nesse patamar. Sim. Eu tô trabalhando diariamente, a minha mente. Como que você trabalha isso? Ah, com orações, conversando com além. É verdade, sendo abençoado. Esse tal de além, sono... você liga, é prefixo. Qual 11, o número lá, hein, mano? Qual o número do tal de além? Não, mas é verdade. Eu tô trabalhando esse meu lado espiritual e pra que eu possa me tornar uma pessoa melhor aí, que eu possa perdoar o Pato em definitivo. Eu já não tenho mais, com relação ao Alexandre Pato, o bode que eu já tive. Por mais que eu fale aqui no ar, que eu não gostaria do retorno dele, não quero ainda. Porque eu espero que ele seja feliz em outro lugar. Porque eu não desejo mal para as pessoas também, não. Ele que vá ser feliz em outro lugar. Mas eu ainda estou trabalhando esse meu lado espiritual. Mas um dia eu conseguirei me tornar uma pessoa melhor. Olha, e ainda a respeito aí da Janis Joplin, Paulinho Reve fala que ela foi barrada na própria festa que fizeram em homenagem a ela no Copacabana Palace. Ah, teve essa parada aí. Porque os caras não sabiam quem era ela. Não é possível fazer a festa pra um momento tão feio. Teve essa parada aí. Não é não? Mas que mania, né? Ficar jogando pela beleza. Bobagem. Duas sombras, só falar uma coisa. Hoje fazem 2 anos do 7-1. Esse jogo comentou sobre isso já. Dois anos do 7-1, da Brasil e Alemanha. Meu, parece que foi assim, há um ano. Nossa, no máximo. 2 anos? Hoje, dois anos. Hoje faz 2 anos hoje. É mesmo? Caraca, velho. Porra. Eu vou te falar, velho, tem um monte de cara que cai na mídia, Sombra, porque nada mudou depois do 7-1, etc e tal. Tudo bem, foi um capítulo triste da história do futebol brasileiro, foi a maior vergonha que uma seleção poderia ter passado, foi, ponto. Mas eu acho que foi um jogo atípico, já começa por aí, porque se o Brasil jogar 12 vezes com a Alemanha, dificilmente tomará 7-1, vai perder porque a Alemanha é melhor. Mas 7-1 dificilmente tomará novamente. É, e eu penso, RG, que quando o Brasil foi tetracampeão, quando o Brasil foi pentacampeão, que nada era muito diferente do que é hoje. A CBF era essa mesma porcaria que é, o futebol brasileiro era a mesma desorganização de sempre, entendeu? Então, aquela época que foi tetra e foi penta, parecia que tudo era as mesmas maravilhas. Ah, porque foi tetra e penta, apagam os problemas. Aí depois que acontece uma tragédia, como aconteceu de 7x1, as pessoas, porque imprensa 7x1. Ah, e futebol brasileiro é isso aí, 7x1. Foi um capítulo triste na história do futebol brasileiro? Foi. Foi atípico também. Mas esse 7x1, mano, ele serve muito mais como referência, como um simbolismo para mudança administrativa, né? Muito mais um simbolismo para acabar com aquela palhaçada que existe lá e que continua, a ponto de você... entender que a gente passa vergonha, porque você não tem um representante hoje dentro da CBF que possa nos representar. Os caras não conseguem viajar, os caras não conseguem. Sabe, é uma vergonha. Mas, cara, RG, quando o Brasil foi tetra e quando o Brasil foi penta, a CBF também era composta. Imagina, o Ricardo Teixeira era o presidente, gente. Sim, mas eles saíam, mano, entendeu? Existia a sacanagem, existia a ladroeira, tudo isso. Mas esse 7x1 é o simbolismo para que tudo isso acabasse, para que tudo isso mudasse. Mais mensagens. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é Alessandro. Sou do Jardim Corisco. Duvido bem já saber onde fica isso. Aí, Domênico fica falando que nós é modinha, São Paulino é modinha e tal. Pega a média de público lá do Palmeiras em 2014, quando jogaram no Pacaembu. Vocês enchem agora porque o estádio é novo. Mas é isso aí. Vamos tricolor, eu acredito na vitória. Falou. O Domênico tá comendo, mas ele confirma. Concorda contigo. Ele acena com a cabeça fazendo assim. Na posição vertical, de cima para baixo com a cabeça, como se ele estivesse em busca de um objetivo. Imagina. É? Tudo louco. Com certeza. É verdade. Continuando com as manchetes, não, com o WhatsApp da Energia, mande sua mensagem no 94-353-0150. 94-353-0150. Aí, RG. Então tu acha que vai ganhar do Palestra esse final de semana na nossa casa, né? Fica pianinho, te condeno a ficar um ano sem fazer trocadilho com o nome de ouvinte, viu? Valeu, galera do Estádio 97. André Calamari, palmeirense de Santo André. Dodô, é nóis, avante Palestra. Porra, velhinho. Porra, até o juiz, velho. Até muito bom, André. Muito foi bem, bom. Foi bem, mandou. Estádio bem. 97 tem oferecimento de HDI seguro. Você tá lá no teu carro, tá estacionado, esperando sua mulher voltar das compras. Você fica às vezes esperando sua mulher voltar das compras ou você acompanha ela? Não vou na compra, vai sozinha mesmo. Vai sozinha? Eu não vou. Mas tem muito marido que às vezes fica lá só no estacionamento lá, esperando, né? Ah, mas aí é entediante, cara. Okay. Andar pelo mercado, sombra, é legal, cara. Por mais que tenham pessoas que não gostam. Primeiro, você tem que estar com a tua mulher, porque senão ela vai gastar mais do que ela deve. Já tem que estar lá pra primeiro contar. Você faz isso? Você fica controlando? Não, porque a gente só compra o necessário pra sobreviver. É verdade, velho. Eu não sabia que bolsas eram necessárias pra sobreviver. Ué, no mercado, pô, você vai comprar bolsa no mercado? Ah, você tá falando de mercado. No mercado. Mas primeiro que nem deve levar a mulher. Mercado é o cara que tem que fazer. Imagina, não, a mulher tem que ir. Não, que mulher tem que ir no mercado? Não, imagina. Você faz o mercado. Você vai lá e mulher, faz. Mulher não tem que fazer mercado. Não tem nada que fazer mercado. Olha, não tem coisa... Não tem, mano, vai por mim. Não tem coisa mais deprimente que você ficar dentro do mercado assistindo os casais dentro do mercado. É uma briga, cara. Muito bem, RG. É um negócio muito, muito louco, cara. Porque às vezes o cara, a mulher quer, e principalmente se levar filho, porque aí começa, a mulher pega o que ela quer, a criança pega o que quer, o cara fica um puta do azedume, velho. Não, mas o cara fica louco, não tem sabe? No mercado. É, mas levam, né, cara? Então, às vezes não tem com quem não deixar, leva. Não leva. Deixa no carro. Hã? Entendeu? Deixa no carro. Inclusive tem uns que às vezes esquecem. Esquece no carro, é verdade. Mas deixa o vidro um pouquinho aberto. Foi o Domênico que uma vez esqueceu? Não, acho que ele foi esquecido. Mas ficou tudo bem. Ele foi esquecido. É verdade, o Domênico uma vez foi esquecido no carro. Ele só soltou o freio de mão. Mas ainda bem que era uma reta, né? A Sossô deixou ele no... Você não vai me encher o saco no mercado. O Domênico andou no Bebê Conforto até os 16, né? Ele deve estar xingando a gente pra cacete. Muito. Bom, mas você tá lá no seu carro, estacionado, esperando sua mulher voltar das compras, de repente... Batem no seu automóvel. Quem? Batem. Sabe o que é bater no seu automóvel? Como assim? Bateu? É quando o cara chega e sente aquela... Primeiro vem, ouve. E aí, pancada. Caraca, velho. Aí é triste. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é, Ivete, é Ivete Sangalo. Ivetinha? Oxi! Você gostou, meu rei? Oxi! Olha, quanto a mais. Valeu um outro casamento? Oxi! Vai, é? Reta. Oh, meu Deus! É, mas a Ivete tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, centro de atendimento, que libera em minutos o conserto do seu automóvel. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre e até Salvador. Pertinho da casa da Ivete. É. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa! Gente, futebol é aqui no Estádio 97. Grande Eli Correia. Ô, Eli. É, ouvinte do estádio. Gosta? Já ouviu o Eli? Já, já ouvi. Estranho, hã? Eu ouvi já. Opa, já é isso aí. O Eli mundo conhece o Eli. Ó, isso não é mais uma das imitações excelentes do Rude ou do Domênico, não, viu? É o original, Eli Correia. É o próprio. É o próprio. Boa. Tá bom? Estádio 97, oferecimento também de Hero. É, entre no ar e fale a frase. O Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo e ganhe uma camisa do Tricolor. Vamos trazer mais ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Ouvintes que vêm no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Ah, ó, e tá rolando agora o pedágio Estádio 97 sem parar, no posto Shell, lá na Avenida, na Imigrantes, não é na Imigrantes, é posto Shell Gigantes da Imigrantes. Mas ele fica na Avenida Abraão de Moraes, número 1180, no bairro Saúde, não é isso? Isso. Porque depois da Abrão a sequência é Imigrantes, não é isso? Imigrantes. Então, Avenida Abraão de Moraes, 1180. Ricardo Jafé, Abraão e Imigrantes. Boa, perfeito. Tá lá no posto Shell o Bernardo Veloso, conhecido Tetinha, que também faz aqui de manhã o programa do Palhacinho. Gente boa demais, você vai entrar no ar, vai concorrer a bonés, camisetas da Energia 97, do estádio. E ainda vai aprender e conhecer tudo sobre o Sem Parar, que agora está com adesivo. Legal, agora é muito mais prático, bacana, mais bonito para o seu automóvel. Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. E, ô Sombra, lembrando aí os ouvintes também, que agora é obrigatório o uso do farol baixo nas estradas. A partir de hoje. É, eu sempre ligava o farol. Sempre? Sempre. A partir de hoje. Eu sempre julgo que tem alguém que não tá me vendo, então já acendo o farol. Parece até a buzina. Hã? Quando buzinando. Ah, tá. Eu vou ficar andando buzinando o tempo todo. Você vai com a mão na buzina. Manda assim. Exatamente. Você tá pra esquerda e buzina. Sim. Mas é um animal. E não é a lanterna, é o farol baixo. Farol baixo. Farol baixo. Farol baixo. Não é aquela luzinha amarela feia. Lanterna é multa. Você tem visto muita gente com farol aceso, RG? Ah, tem. Com esse tempo aí que anda fazendo, você mete um farol aceso aí, velho. É mesmo? Você é um cara que repara mesmo, né? Ah, eu sou detalhista. Detalhista. Eu reparo. E com a sua luneta, você tem visto muitos faróis acesos? Ah, agora muita cortina fechada. Um ou outro aqui. Ah, mas esses últimos dias chegou a fazer um certo calor, né? Não, nesses dias, mas aí fica meia boca, entendeu? O pessoal não confia muito. É legal o verãozão. O que foi de mais bizarro que você já viu com a sua luneta? Mais bizarro foi um velho de uns 80 anos, totalmente nu, varrendo a casa. Ele deveria se varrer, né? Ele deveria varrer ele próprio pra além do lixo. Trabalho pra você focar. Pra você fixar. Você viu assim, nossa, tem algo com tom de pele. Daí você vai lá e foca. Exatamente. É, algo em tom de pele. Porque dá uma distância de uns 5 quilômetros, mais ou menos. Aí, porra, sério? É assim, cara? Aí o maior trabalho, velho. Você vai lá e na hora que você traz, puta, você mete o zoom, aí vem aquela coisa. Aí você fala, pô, não é possível, né? Tem ouvinte aí na linha? Tem, lógico. Vamos lá atender o cara, ó. Alô? Alô? Quem fala? É o Arilson. Arilson do quê? Arilson José dos Santos. E quantos anos, Arilson? Ô, 4.0. Aí é RG número 2, o Arilson de 4.0. E você sabe Arilson a panela, mano? Pra deixar Ariar a panela. Ah, mas é Ariar a panela. É o que eu falei. Arilson. Ah, tá, relacionado. 69. 69. Ô, 69 hoje é bom, hein? E o Arilson, qual o seu bairro? Eu moro, quero ver se o Dom acerta aí, hein? Jardim Gonzaga. Jardim Gonzaga. É do Luiz. Do Luiz Gonzaga. Eu sou soda. Onde fica o Jardim Gonzaga? Véio. É pertinho, fica no Jardim Dumper, cara. Perto da Vila Cisca. Ah, Zona Leste. Zona Leste. É por aí. Já dá três referências, né, meu? Senão... E depois tem que entrar à esquerda, né? É perto do Itaquerão, pertinho. Ah, esse aí. Do nosso. Aí tá certo. E qual a sua profissão, meu? Cara, eu trabalho numa empresa de embalagens. Eu sou estoquista. Embala muito o que aí? Estoquista. Embalagem o que? Marmitex? Isso, Marmitex, vende copos, esses negócios aí. Ah, de embalagens descartáveis, então. Isso aí mesmo. Então, comendo menos? Tá com menos Marmitex produzindo ou a mesma coisa? Cara, o negócio tá difícil, hein? Pô, falar em comer menos, ô, velho. Alho, 32 conto. Feijão, 10 conto. 12 conto. Tá difícil, hein? E o leite, 5 conto? Deixa eu falar o leite. Leite, 5 conto. Porra, cara. Rapaz, você sabe que eu gosto de fazer supermercado, difícil, né? Difícil, hein? Que eu amo fazer supermercado. Então tem preço, coisas que você compra direto, absurdo, assim, né? Cara. Que você fica, assim, super atento, pô. Então, o negócio que eu pagava R$3,60 já subiu. E não é só a questão do supermercado, assim, é do produto em qualquer lugar que você for. Não, pô, tem jeito. Não pode. Como é que a pessoa come, cara? Imagina. Você faz lá, pega feijão, arroz, alho, cebola. Pô, se bobear, você não paga no caixa. Mas o pior do leite aumentar é o que tem do leite também que sai, né? Iogurte, esse negócio, tudo aumenta junto. Isso esquece. Tudo aumenta com o preço do leite. Isso não é pra todo mundo, né? Me deu a impressão que foi uma tacada, assim, de um mês pra cá, que foi assim, puta, parece que todo mundo combinou num dia pro outro, pau. Então, mas vocês também não sabem o que querem. Se os caras interam lá o leite com cloro, vocês também... Quer meter cloro no leite? Mas tem cara que põe soda, tem cara que põe cloro. Não, o cara compra leite, não é tomar... Mas se é puro, tem um preço, velho. Agora o cara, pra manter o preço, ele completa com soda, velho. Vocês vão lá reclamar, passam mal, começam a vomitar. A gasolina, não sabe o que quer. A gasolina pro seu carro, o etanol pro seu carro, batizado, não tem problema. Então. Mas é que tá, RG, é pra manter o preço, o cara batiza. Ah, o que é, então? E aí não tem problema. Se fizer xixi no teu tanque, tá bom. Aí você vai nessa. Desde que entere. É lógico. Eu ando de condução pública, velho. Se misturar xixi no tanque, dá problema? Lógico que dá. É? Não vai funcionar o carro. Mas se... Se a quantidade for menor... Mas se for uma quantidade, assim, de 5% do volume... Aí dá uma desengasgada mais alta. Aí vai embora. Vai embora? Né? Ainda mais com um cara que tome cerveja, um vinhozinho. Aí... Já tem embora. Álcool no meio. Pô, mas você tá falando, mas é verdade. Já vi nego que, às vezes, dá uma enxugada. Os caras que enxugam com uma certa frequência... Aí o cara usava o banheiro da rádio. Pô, vai depois no banheiro, você tem um cheiro de álcool no banheiro. É. Cheira álcool, juro. Mas é igual cigarro, deixa cheiro mesmo, cara. Não tem jeito. Mas o cigarro tá é fumaça. O cara vai no banheiro e deixa cheiro de álcool. Tô falando sério. Mas deixa, né? Brincadeira. Churume. Você deixa cheiro de álcool no banheiro, Arilson? Então, não bebo não, cara. Eu sou crente, velho. Eu sou evangélico. Ah, não, beleza. Eu também não bebo. Aí é só água, velho. Mas você nunca tem aquelas recaídas assim, velho? Se eu tinha que perder por graças exemplo. A Deus, não. Tá certo, eu também não bebo não, cara. Ah, tá. É verdade, velho. Ah, tá, humano. Ele não bebe, é só bomba, velho. É verdade, eu sou um comentarista de Cristo também. Olha, essa semana a gente pegou uns exames do humano aqui na rádio. Eu não bebo mesmo, é verdade. Olha, tinha um negócio que começava com a sigla, começava assim, as primeiras sílabas era creatina. Vixe, o resto eu não lembro mais o que significava. Um livro, o normal era 200, o dele tava 800. Imagina. É que eu como muita proteína, mano. Imagina. Entendeu? É, mas você viu que meus exames estavam bons, né? Tava bom, olha, incrível, tava bom. Então, pra ver que eu não vou morrer esse ano. Ah, isso é uma outra história. É. Espero que não. Eu espero também. Ai, Deus. Um pouco. Exame do humano, exame de um cavalo, se botar ali é pau a pau, é isso? Ah, igualzinho. Nossa, alipado. É aqueles cavalão de corrida. Mas eu não bebo mesmo não, cara. Eu não tomo produtos aí que contenham álcool. Só toma um coquetel de fruta sem álcool. Tá certo. Bem másculo, né, RG, esse drink? Aqueles bem... Eles bem assim. De macho, com aquele guarda-chuva. Isso é o mais importante. E a rodelinha da laranja. Isso é o mais importante. É másculo. Uma camisa florida, aberta, com o peito à mostra, e tá tudo certo. Exatamente. E o Arilson, torce pra quem, meu? Cara, eu torço pro Tricolor Paulista. Tricolor! Rapaz! Que azedada de caldo, hein? É, tá triste o negócio, né? É, você vê que coisa, mas... Eu acho que, assim, eu não sei se lá dentro do elenco, né, Arilson? Por mais que seja difícil, mas tem que ser feito um trabalho na base do tipo, eu acredito, né? É verdade, verdade. Porque também não adianta ir pra lá, tipo assim, já sabemos que é difícil, então dane-se. Vai pra lá pra tentar fazer o impossível. É, pra mim chegou já longe já, né? Com o time que tinha, já chegou longe demais também. Concordo. Mas eu acredito também. É porque falta elenco, né, cara? É complicado, falta, cara. Né? Falta camisa. Falta. Vamos brincar de planejamento, vai? Vamos supor que você é o Leco, eu sou o Gustavo e vice-versa. Vamos fazer um planejamento aí, olha. Goleiro, vamos reforçar ou não? Oi? Vamos reforçar o gol ou não? Não entendi. Vamos pensar em reforços pro time. Pro gol, vamos contratar jogador ou não? Ah, acho que dá pra confiar no Denis um pouquinho. Ele dá pra confiar, só treinar mais um pouquinho. Bom, como você é o presidente, eu sou só o diretor, eu sou obrigado a catar sua ideia. Então fica o Denis. Vamos lá, Bruno, lateral direito. Pode ficar. Pode ficar. É, ok. O duro é reserva, hein? O duro é que não tem reserva. Vamos considerar que o Rodrigo Caio foi vendido. Será vendido, ou tem tese de ser vendido. Maicon e Lugano, Maicon e Lianco, precisa trazer mais zagueiro ou não? Puta, meu. O Maicon é uma esperança. O Lugano já tá velhinho, né, cara? Acho que precisa trazer mais um, né? Mais um zagueirinho, né? É. Mas bom, zagueiro bom. Mas então, ó, tem que promover o Lianco. Tem que trabalhar o Lianco aí. Investir no cara, né? Tinha que tentar trazer um zagueiro experiente também do lado do Maicon aí. Porque às vezes, na ausência de um ou de outro, você cresce o Lianco. Esse menino é promissor. Sabe quem falou bem do Lianco? Quem? O Bielsa. Falou bem? O que eu li, eu não lembro, desculpem a fonte, não sei. Que o Bielsa teria sido sondado pelo São Paulo. Falou, não vai dar pra ir, isso faz um tempo atrás. Mas conheço muito do elenco de vocês. Inclusive tem um cara aí que é bom, que é o tal do Lianco. Esse menino é promissor. Vai ser um bom zagueiro. O cara até conhecia o Lianco. Lateral esquerda, reforça? Não, pode deixar do jeito que tá mesmo. Mais assim, mais um meio pra frente, cara. Que negócio tá difícil. A ligação do meio ali, parece que o cara é dependente do Ganso. Mas ó, pra mim aqui, ó. Lateral direito, pelo menos um reserva de melhor nível que o Caramelo. É como eu tava discutindo aqui com uma amiga nossa, mano. Ela falou, pô, Caramelo não dá, né? Daí eu falei assim, sabe o que é? Se fosse bom jogador, o nome passava desapercebido, ficava até legal. Pô, olha que legal, jogador de novo com um nome diferente, né? Como Caramelo. Era no passado. Só que quando o cara é fraco, o nome, quando não presta, ele potencializa a ruindade do jogador. Porque chama mais a atenção da ruindade. Se você falasse assim, é Luiz Flávio, ou é Toninho, eu falo, não, Toninho, ó, Toninho não é muito bom, não. Caramelo, né? Chama mais, né? Caramelo. Vem complicado. Viu, Sombra, mas é lateral direita, cara. É uma posição escassa até na seleção brasileira. Você conta nos dedos aí os times brasileiros que tem bons laterais, cara. Você pega aí, o Corinthians tem. De um lado tem o Fagner, do outro lado tem o Engel. O Palmeiras? Ok, você tem... Não, mas eu não acho o Bruno ruim. Eu acho que ele tá na média aí. Sim. Mas precisa de um reserva melhor. É isso que eu tô falando. Um reserva melhor que o Caramelo. É, porque o Caramelo, nas chances que ele teve ali também, o cara não correspondeu, né? Não. O cara foi mal. Oi? Ideias à parte aí, eu tenho uma história pra contar do Mano. Pode ser? Claro! Histórias do Mano são prioridade. Eu quase apanhei por causa do Mano no trânsito. Por quê? Porque eu tava atrás, na época do Liedson, que o Liedson tava no Corinthians, ele falou que tinha que meter no Liedson um esquema Frankenstein. Arrancar a perna do Liedson e colocar a perna de outro cara, que o Liedson se machucava. Mano, ele tem tanta risada, velho, tanta risada, o cara fala, você é louco? Aqui na Rádio ao Leste, você dando risada desse jeito, você... Só pode ser um trouxa. Liedson, aí foi aquela discussão no trânsito, caramba, por causa do Mano. Pô, o nego enchendo o saco que você tava rindo no trânsito. Ó, mas é a única coisa que faz a gente esquecer um pouco, cara. Dá licença, a gente tem que dar. Mas vem cá, é um cara que reclama porque demais, o nego tá rindo no trânsito. É um mal amado, né, velho? É um cara que tem sérios problemas. Verdade. É um cara que tem ódio da vida, é um cara que, sei lá... É um cara que deve ir pra estádio pra brigar. Tá ocupando espaço que não deveria. E Edson Frankenstein é sensacional. Ô, estranho, vem cá. Tem pra trás, ó. Porque tem um esquema Liedson no fundo. Esquema Frankenstein no Liedson. Arranca a perna dele e põe a perna de outro lá. Sim. Assim como eu defendo também alguns jogadores que têm um cérebro acima da média. Você tira, por exemplo, tira o tampão da cabeça do Alex, aquele que parou recentemente, e põe no corpo do, vamos colocar, do Lucão. Do Lucão, é, olha aí. Viraria um baita jogador, velho. Talvez, talvez, é verdade. Porque o Lucão não se machuca, velho. Por exemplo, olha, imagina o Lucão com o cérebro do Alex. Olha aí, o Ganso tá aí com o músculo ferrado, etc e tal, né? Pô, tinha que pegar o músculo de outro jogador e pôr lá no Ganso. Ó, o que tem de gente que morre em São Paulo, o Ganso poderia pegar a perna dele e levar a base de troca no IML. Já que vai enterrar uma perna mesmo, quem enterra é a perna do Ganso. Pega a perna nova, põe nele. Troca. É, a base então, de troca. A base de troca. O Mano tem disso mesmo. Ele, apesar de ser corintiano, tem uns corintianos que falam, mas o Mano é sensacional, gosto das ideias dele. Obrigado. Sem falar que eu fui procurar no dicionário o significado da palavra de parcial. Admite que eu achei lá. É, o quê? A foto do Domênico. Não, você tá de brincadeira. Parcial. O Domênico é imparcial mesmo. Significa Domênico, é isso. É verdade, tem razão. O Domênico tá te agradecendo, ele tá no carro ouvindo o programa e tá te agradecendo. Vocês todos aí são... Vixe, eu sou cita. Obrigado. Eu falei pro meu filho agora, pô, vou tentar ligar pra ganhar a camisa do Tricolor. Tentando, graças a Deus eu consegui. Mas você tem que falar a frase pra ganhar, né? 90% você já tá levando. Só que é o seguinte, eu queria mandar um beijo. Posso mandar um abraço, pessoal? Pode. O pessoal que nós tá, o Diego, o pessoal do Cartola lá, do Cartola Futebol Clube lá da Igreja da Assembleia de Deus, Jardim Popular. O pessoal firmeza lá, o Diego, o Anderson, o Wellington, o pessoal lá, gente boa demais, né? Certo. Mas deixa eu te perguntar, velho, quando você põe um jogador e o cara é expulso, ele é negativo, você também xinga ele? Igual xingo, vocês não xingam? Ah, sei lá, deve fazer que a gente faz meu carro, chama de bobão. Não. Tá certo. Mas, ó, vou te falar uma coisa, que a gente aqui, a gente fala muito palavrão. É. No ar nem tanto, a gente fala muito palavrão. Mas a gente devia parar, né, de falar palavrão. Também acho, cara. Emite coisa ruim. Ah, mas o Zé lá no fundo, ele já começa palavrão a falar, é legal, né? Palavrão é legal. O palavrão na hora certa, no momento certo, palavrão é mas legal. Mas é em qualquer momento, RG. Não, qualquer momento aí vulgariza. O Domênico, por palavrão exemplo, tem vulgarizou. Que ser valorizado. É, o Domênico não foi pode. O cara que ele vulgarizou as ofensas. Palavrão, né? Você não pode vulgarizar. O palavrão pode, ele tem que ser colocado na hora. Aí fica isso, legal, bonito, isso. Entendeu? É aquele pênalti batido no, na lateral da rede do lado direito. Tapa, isso, tapa na lateral da rede. Isso aí. Verdade. A gente chama de e no canto. No cantinho. Aí, seu fariseu. Não pode mentir, não, seu Judas. Não sei o quê. Fariseu. da hora. Ô, Arilson. Fala aí. Sabe o Aloysio, o boi bandido? É. Pô, brigou lá na China, o time não quer mais ele e tal, não sei o que lá. Ele falou, ó, se o São Paulo me quiser, dou prioridade pro Tricolor. Você gostaria do Aloysio? Ah, mano, eu tô cansado desses caras velhinhos já, cara. Já tá velhinho, não tá não? Quantos anos tem o Aloysio? Não sei. Eu acho que não é muito velho não, hein? Aqui, deixa eu não sei quantos anos tem não. Será que tem mais de 30? A molecada tá comendo demais hoje, cara. Hã? A molecada tá comendo demais hoje, esses caras alcançar ele é difícil. Mas o Tricolor precisa trazer um centroavante aí, hein? Não sei se ele tem mais de 30, tem, mano? Ó, o Tricolor precisa contratar centroavante, precisa contratar dois meias, porque se o Ganso for vendido, o São Paulo não tem uma reserva pro Ganso. Ele tem pra meia atacante, condutor de bola. Tem 28 anos, cara. Tem, mas pra esses caras mais pensador de jogo, não tem uma reserva. E pro Caldeira também. Não tem, mano. Então, mas precisa, porque você, vamos supor, se tem o Kardec, mas precisa de um reserva, ou um titular, ou melhor, ou um titular... Mais o Kardec. Uhum. Mas você precisa ter, cara. Tem que catar um centroavante aí, meu. Tem que achar um aí. Então, ó, parece sacanagem, né? Mas. O Aloysio tem 28, viu, Sombra? 28, tá bom. Idade boa. É. 28? É. O declínio físico de começa 30, depois. Pô, 28 é auge. É. Auge físico. É. Ó, tem um. Dizem que o Balsa indicou um atacante que tá jogando, acho que no Tijuana, lá do México. É o Milton Caraglio. Caralho, velho. Olha, velho. A boca suja aí, ó. Tá vendo? O palavrão bem colocado. Bem colocado, bem, agora certo. É. Ô, Arius. Oi. Então tá bom, cara. Obrigado pela sua ligação. Você mexer aí pra ganhar a camisa, meu. Pelo amor de Deus. Ué, fala é isso. Você quis mandar abraço pra igreja toda? Mas é que os caras são demais. Os caras são fenômenos lá. Boa. Então vai, manda. Então, só a Hiro pode me tornar um herói para o Tricolor. Não, é o Hiro me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. O Hiro me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo. Muito bem, aí ganhou a camisa oficialíssima do Tricolor. Valeu, hein, cara. Parabéns. Valeu mesmo, obrigado aí. Vocês aí você vem aí. Mesmo. Falou, fera. Tem vários tamanhos, né, Bá? Tem vários tamanhos. A minha tem que ser GG. GG, você... Pelo tamanho ou pelo peso? Não, é só pelo tamanho mesmo, não sou gordão não, mas é que eu sou alto. Ah, tá. Então tá bom. É, então corre, hein, velho. Então corre, porque geralmente os primeiros quer catar sempre as grandes, tá bom? De que dia que eu posso buscar, mano? Segunda. A partir de segunda-feira, segunda, terça e quarta, no horário comercial. Você vai falar com a Natália ou com a Marina. Tá bom, então. Obrigado, viu? Valeu, velhinho. Um abraço. Obrigado a você. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tem mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Fala, galera do Estádio 97. Aqui é o Edgar, corintiano da Zona Leste. Aí, RG, você fica falando que o Corinthians não é favorito contra a Chapecoense lá, bicho. Você falou que o Corinthians ia empatar com o Flamengo. Passamos o carro nos mulambos, 4-0. Tem que respeitar mais o atual campeão brasileiro, bichão. Tem que assumir que o Corinthians é favorito contra o Chapecoense lá. Um abraço, galera. Vai, Corinthians. Chupa, Domênico. Liga quarta-feira, hein? E quarta, velho? Por que quarta? Por que quarta? Vai falar comigo. Vai falar com você. O Corinthians vai ganhar, o Corinthians vai frente do Santos, o Mané. Se o Corinthians ganhar, independe do teu resultado. Ele tá me cobrando. Não, ele falou com relação ao jogo do Corinthians com a Chapecoense. Então, qual foi o palpite que eu dei? Eu falei que não vai ser fácil. O jogo do Corinthians é amanhã, RG. Não, amanhã eu não tô aqui. Tudo bem, mas segunda você vai estar. Amanhã a gente também não tá. É, mas segunda-feira segunda... você estará. Não, não estarei. O que você vai fazer segunda-feira? Ué, terça você não vem também? Só volta na quarta? Também não. Só na quarta. Ué, o Corinthians ele não depende do resultado do jogo do Santos. O Corinthians, ele vencer a Chapecoense, ele pelo menos continua na vice-liderança. Entendi. O Corinthians só depende dele. Não tô falando que depende. O cara tá me cobrando. O cara tá te cobrando com relação ao que você disse do jogo. Pois é, e continua dizendo que não vai ser essa baba toda, não vai ser fácil, isso. Você fugiu do ouvinte, entendeu? Então, porque você quer conversar com ele na quarta-feira? Pois é, amanhã. Ele que liga aqui na quarta-feira. Marcar um encontro, então. Salve, galera. Flávio de Taboão da Serra, Tricolor. Aí, Sombra, só um aviso pra quem tá zoando São Paulo, hein? Tem uma música aí do Racionais que fala, pode rir, rima não desacredita não. É isso mesmo, 2-0 pra nós lá. O Denis pegando 3 pênaltis. Mas avante, Tricolor. Aí um abraço, sim, rapaziada. É isso aí, vamos botar fé aí, é isso aí. Isso, o Mano não pode dizer que não, porque o Mano é que fica vendendo essas histórias aí. Não, mas eu acho que vocês estão brincando com a esperança do torcedor, velho. Nem o cara acredita nisso que ele falou. Por que não? Você não conhece ele? Ah, mas eu imagino, ele deve ter desligado o telefone e passado a mão no rosto. Assim, putz, consegui, terminei. Sabe? Boa noite, galera do estádio. Aqui quem fala é Daniel da Zona Leste. Só uma dúvida aí, tô ouvindo o programa e o Sombra falou que os caras criam ministério de tudo, né? Ministério da Pesca. Sim. Aí surgiu uma dúvida aqui. Se criasse o Ministério da Granja, será que o Mano ia ser o ministro? Podia, velho. Como é, né? Galinha, Corinthians. Então, eu ia administrar sua prima. Olha! Eu ia administrar todas elas, velho. Exatamente. Imagina. Vai ter mais de 30 mil esse fim de semana ou não? Aonde? No galinheiro, então joga fora, né? Não sei, então não sei o que você tá falando, Mas que ia ter mais de 30 mil aí envolvendo a irmã de vocês, as suas primas, você pode ter certeza que teria. Você tá vendo? Ninguém falou de mãe, de irmã, não, mas eu de não prima. Falei de mãe. Ele apela, estranho. Não, mas eu não falei nada, eu não ofendi as meninas. Ele apela. Eu falei que eu ia administrar a carreira delas, a vida delas. Mais mensagens via WhatsApp. E aí, pessoal do Estádio 97, aqui é o Fábio do Tucuruvi. Eu queria saber se essa notícia que foi dada aí da... que vazou o áudio, né? É, será que não foi algo da mídia aí pra botar fogo no jogo? O que vocês acham? Vazou. Ele devia estar fazendo uma referência daquela declaração do Diego Souza, no qual eles iam participar daquele programa da Globo Bem Amigos, que acabaram até pegando aquele off do Cuca, conversando com o Gabriel Jesus e com o Diego Souza, perguntando a respeito do Santos, que seria o próximo adversário do Palmeiras, o Diego Souza dizendo aí que o Palmeiras era melhor que o Santos, etc e tal. Mas eu não acho que foi pra polemizar não, cara. Eu acho que acabaram sendo infelizes ali, né, RG? É, sim. Pelo fato de terem divulgado aí o que tava sendo conversado em off. Então, uma coisa é o jogador aí ele falar alguma coisa polêmica, RG. Meu, e não teve nada demais. Ele sabendo que tá no ar. Outra coisa é, talvez, de maneira informal, o cara comentar alguma coisa... E o câmera ali aproveitar, o câmera não, o editor aí, alguma pessoa responsável aí pelo conteúdo aí, ter colocado isso de forma errada no ar. Mas eu não acho que isso aí tenha sido jogado no ar de propósito, não. Quer dizer, de propósito foi porque fizeram a matéria, mas eu não acho que foi com consentimento do Cuca, do Diego Souza e do Gabriel Jesus. O assunto que rolou não teve absolutamente nada. Muito diferente do que, por exemplo, aquele lance do vestiário lá com o Filipão, ali sim, entendeu? Aí o cara vai e bota aquela porra pra mídia, na mídia, né, o Filipão falando do outro time, aquelas coisas. Aí sim, mas nesse caso não, nada a ver. Olha, e todo mundo sabe que depois do jogo de São Paulo houve vários conflitos fora do estádio, provocados por membros de torcidas organizadas, né? Ou de torcida ou de torcidas, né? E foi cobrado um posicionamento, porque os torcedores do São Paulo ficaram muito pé da vida. Inclusive muitos que mandavam mensagens e dizendo o seguinte: pô, não vou ser sócio torcedor porque eu tô alimentando dinheiro para um clube que depois vai subsidiar torcidas organizadas. É, porque eu mesmo. Desorganizada. Eu mesmo cheguei a falar essa semana: ó, não é porque perdeu agora que vai deixar de ser sócio torcedor. Mas teve ouvinte que falou assim: mas vale a pena dar dinheiro para esse dinheiro depois ir para torcida organizada? Aí como que eu vou rebater um argumento desse, né? Uma vez que o São Paulo dizia que financiava torcidas organizadas. E o São Paulo emitiu uma nota oficial dizendo que vem a público manifestar o veemente repúdio aos episódios após o jogo da última quarta-feira. Inúmeros relatos e imagens de torcedores e autoridades deixam evidente a associação entre os atos lamentáveis e membros identificados como participantes de torcidas organizadas. Mesmo sabendo que parte expressiva destes agrupamentos é constituída de cidadãos bem intencionados, o São Paulo não compactua em hipótese alguma com o comportamento de uma minoria. Nossa intenção é sempre prestigiar o verdadeiro torcedor apaixonado pelo clube que merece todo o respeito. Em nome destes torcedores, o São Paulo formaliza que não vai manter mais nenhum tipo de relação com as torcidas em qualquer aspecto. Por fim, fará todos os esforços ao seu alcance, junto com as autoridades competentes, para assegurar que cenas lamentáveis como aquelas não se repitam em respeito à história do clube e à paixão dos torcedores. É, parabéns se for realmente de fato. Precisa ver se não é um discurso teórico. É, né? Se isso é for aplicado isso, né? de fato, parabéns. Pô. Né? É o que tem que ser feito. Se não for só discurso e for de fato, ok. É. Não faz mais do que obrigação, porque, pô... O torcedor de São Paulo, muita gente machucada, roubada, cara. Ei, não tá contribuindo em nada, cara. Como é que você põe... Aquilo foi um absurdo. É, todo mundo sabe, teoria é uma coisa, prática é outra. Precisa colocar isso daí nos atos da diretoria. Vamos ver se de fato vão fazer, né? Apesar que, como falou o Mano ontem, se você tá na rua, você briga, bate, você é preso e acabou. O pessoal foi preso à noite, de manhã foi todo mundo embora pra rua. Todo mundo liberado, quer dizer. Mas é o que acontece. É complicado assim. Vai pro estádio, a família pro estádio viu um jogo, esse grande de perigo marginal, que assalta, que bate, vai preso e já solta depois. Agora, aí tem duas leis, né? Agora é incrível que, independente de clube. Não, independente de clube. Independente de clube, uma coisa que é muito estranha. E aí não cabe ao clube. Por que esses caras, como diz o Mano, cometem seus crimes e são sempre soltos? Não, pois é, cara. É, eu até discuti isso aqui quando o Sinise veio aqui no programa, o Roberto Sinise. Roberto Sinise, o nome do... Sim, promotor. Né? Já promotor. Veio, mas não sei se foi o caso, né? É, não, eu havia abordado isso pra ele. Eu falei, promotor, por que que em dia de jogos, nos dias que acontecem jogos aqui na cidade, existe uma lei paralela? Ele ficou pasmo. Ele, como existe uma lei paralela? Eu citei alguns exemplos. E, pô, se eu sair agora na Paulista ali, quebrar o metrô, se eu agredir um policial, se eu tentar matar alguém com uma paulada na cabeça, eu falei, eu possivelmente vou ser preso e vou pagar pelo meu crime. Em dia de jogos acontece tudo isso. As pessoas são identificadas presas, são conduzidas, quer dizer, presas não, elas são conduzidas a uma delegacia e depois de duas horas os caras estão na rua de novo. Tem então dá a impressão de que existe uma lei paralela na cidade em dia de jogo, cara. Vamos falar da BV financeira? Bora! Bom, não, deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso... ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3337888, 3337888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É, BV Financeira, Estádio 97, já vamos lá pro pedágio. Só repassando uma coisa rapidinha do Palmeiras, né? O Mouche acertou com Estrela Vermelha, né? Jogador argentino que tava aí meio que encostado também no Palmeiras, né? É. Tava escanteado lá. Escanteado, é. Olha que coisa também, aquela daquela leva lá que veio de Argentina. Dos argentinos, hein? Cristaldo já foi, o Tóbio foi, voltou. Foram cinco? Foram, foram cinco? É o Tóbio, era o Mouche, o Cristaldo. O Alione, né? Hã? Alione? Alione. 3, 4, tá faltando um, eram cinco. Cinco argentinos. Rapaz, mas aquela passagem lá do Gareca também foi triste, hein? Tóbio, você falou? Não é não? Qual? Tóbio. Tóbio. Tóbio. Tóbio. E eu tô vendo aqui, só voltando rapidamente, São Paulo, o repórter Leila Lozetti, até que a gente tinha falado agora há pouco, né, sobre o Bielsa. O Lozetti dizendo que o Bielsa e o São Paulo negociaram em dezembro. Sim. E que o São Paulo não contratou porque não tinha como contratar os jogadores que ele pediu. Mas lógico, então, um cara que nem o Bielsa. O cara vem querendo imagina, o fino, né, velho? Imagina, velho. O cara vem querendo comer caviar, velho. Ele pensa que ele tá lá no Barcelona, no Real Madrid. Ele não vai sair da Europa, onde ele tem um orçamento desse tamanho pra contratar. Tudo bem que ele também não tem como competir com contratação com o Barcelona e Real Madrid. Mas se é pra competir com o jogador, com o time do Sevilha, ele ganha, né? Sevilha que vem aqui, tira daqui, mas lá não vai perder pro Sevilha, né? O cara não vai, ele vai falar, não, vou, mas, meu, não vou aí pra fazer brincar de experiência. Eu já passei dessa fase de pegar time merreca e, né, time sem jogador e fazer ser campeão. O nego faz isso quando ele tá começando, que nem o Luxemburgo fez isso com o Bragantino, né, o Nelsinho Batista subindo com o Novo Horizontino. No o começo tiste, o cara também, o próprio Tiste mesmo. O próprio Tiste, o Tiste, né? Foi campeão mundial com o Corinthians. Catar, rapá. Não, mas é sério. Ali foi uma benção. O cara, foi o cara pega esses ossos duros de banho no começo da carreira. Vez. Depois que se consagra, o cara não quer ficar não pegando quer, dificuldade. Não. E outra, velho, não tá errado. Tá certo. A partir do momento que você comeu o pão que o diabo amassou pra você conseguir chegar num status, num tá presuntinho certo, Parma, velho. O cara quer presunto. É lógico, RG. Porque quem tem que comer o pão que o diabo amassou agora são os outros. Quando você vai trazer um Sampaoli, quando você vai trazer um Bielsa, quando você vai trazer aí um Guardiola, um Mourinho, o cara vai pedir os jogadores que ele entende que ele merece. Verdade. E não tá errado, não. Estádio 97, oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Também oferecimento de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos agora ao pedágio sem parar. Tá lá na Avenida Abraão de Moraes, Zona Sul, na Saúde, no número 1180. Tetinha. Olá, Tetinha, boa noite. Acho que ela te homenageando, mano. Não zoe o Maurício. Aí, a mãe dele fica brava depois, tá? Eu perdoo todos. Não pode ser. Eles precisam de Jesus, cara. Esse cara que tá aí não é humano. Não, eles precisam de Deus, cara. No coração. Mas você já, então, já perdeu o pato? Não, esse ainda não. Ainda não. Tô trabalhando o meu lado espiritual. Sei. Seu espiritual funciona por uns casos, por outros não. Então, é por isso que eu ainda não tô pronto pra encontrar a luz. Entendi. Ô, mano. Sim. E o Amarília, você já perdoou? Não, esse não. Esse Deus me deu, Deus me deu um habeas corpus pro diabo. Deve ter alguma cláusula na Bíblia que permite, eu também odeio. Sim. Esse eu odeio. Boa. Deixa eu falar com o primeiro rapaz, o seu nome, Fabrício. Torce pra que time, cara? Palmeiras. Oh, e aí, mantém a liderança? Sempre, vai manter a liderança. E eu vou aproveitar aqui e falar pro RG que não vai dar pro Zambari, hein, meu? Esse título aí é nosso e 2-0, Verdão. Lambari vai ser a cabeça no tchoba do porco. Do ponto. Nossa! RG, cara! Soltou as garras, hein? Caraca! Só faz isso porque é protegido pelo estatuto do idoso. O velhinho é rebelde. Ô, Tetinha, não se empolga muito, velho. Venta, tio. Quer mandar um abraço pra alguém, Juba? Vou mandar um beijo pra minha noiva Thaís, um abraço pra todo mundo do meu trabalho lá da T-Line. E chupa, mano. Pro inferno. Lógico. Olha, cadê Deus no coração, aquele lance de perdoar, já foi pro espaço, né? Não, mas agora eu perdoei novamente. Seu nome, Danilo. Danilo, há quanto tempo você trabalha de cover do Marcos Assunção? Olha, velho, já dá pra gente cobrir o kit bengala também. Aê! Vai lá, Tetinha! Eu nem sei quem é, não vem com as coisas, cara. Eu já encontrei Deus, o mano me indicou. Dá uma palpada aí, Bernardo. Vê vai. Se é mesmo. Senta no colinho dele e entrevista, vai. Peraí. Então vou mudar a pergunta depois da indicação do mano. Desde quando você virou japonês? Não, nunca virei não, velho. Não, o mano mandou só conferir. Time Cedores. São Paulo. Assiste. Tá complicado. Você falou São Paulo meio pra baixo, meio. Meio decepcionante, né? A gente tava contando com o Tetra já, né, cara? Já tava se programando pra assim, viajar. Vamos conversar sobre o assunto muito rápido. Tá contando com o Tetra? Curto, muito curto. Então chupa. 30 anos. Oh, mano, que maldoso. Cadê Deus? Você não acha que se é campeão, pega o Real Madrid, de repente, joga o cão marcando o Cristiano Ronaldo? Não é um problema? O Michael vai estar na sobra ali, com certeza vai dar uma sapatada nele ali, segurar a onda. Homem de boa fé, quer mandar chupa para alguém? Abraço. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do Enorme Futebol Society. E queria avisar para os corintianos, amigos meus aí, que se o São Paulo passar, que não é possível, eu vou soltar um rojão de 12 tiros na casa de cada um. Que nossa, isso? Tá pro alto, hein? Pro alto. Cuidado. Aí toma um tiro, velho. Tá louco, velho. Tá na minha rua, você... Você joga um rojão pra dentro e toma 3 tiros, velho. Eu acho que ele torce pro Corinthians e tá falando que é pro São Paulo. Não é possível. Que atitude é essa? É nada. É louco. Eu sou trabalhador e honesto. Imagina. Sem maldade. Imagina. Ô, aqui vai só um caso curioso. Seu nome? Fernando Tubarão. Ô, Tubarão, sócio pra que time? Tricolor. Eu tava conversando com o Tubarão aqui, fora do ar. Eu não vou falar nome pra não fazer merchandising pra ninguém, mas o Tubarão, ele inventou a embalagem de um chocolate que muita gente conhece, era um bombom muito famoso. Ele é praticamente um sonho. Esse bombom, ele vinha murcho. Ele foi o cara que inventou a nova embalagem que conserva o chocolate. Ah, ela vem lacrada, né? É, o inventor da coisa. E aí, qual que é a história? Porque eu toquei no assunto. Porque hoje ele trabalha com embalagens de remédios. Ô, Sombra, você que manja do assunto, tem alguma indicação pra ele? Não, mas as embalagens de remédio, eu vejo que elas vêm sempre muito bem, você viu? Embaladinho. Bernardo, você não ganhou a fita, Sombra? O quê? O Bernardo puxou o assunto, velho, porque ele deve ter o saco murcho. Ele falou, o que eu posso fazer, velho? Pra manter meu saco. Não, olha, não tenho queixas não, viu, Bernardo? Tá tudo perfeitinho agora com os remédios. Agora eu tenho que ouvir a embalagem pra prova de criança. Não sei se o Sombra vai conseguir abrir, né? Ah, mas é só tamanho, viu? Não zoe o Sombra e não fale do meu saco, mano. Pega a mão. Deixa eu mandar um beijo pra minha noiva, amo ela, pra Milena. Boa, Milena. E um abraço pra toda a galera da Anchor e da Escola Preparatória da UFABC. Boa. Boa. Isso aí. Meu nome, Vinícius. Ô, Vinícius, eu vim pro show com a esposa aqui. Sexta-feira é dia de trazer a esposa pro link do estádio. Ah, né? Quem manda em casa sou eu, né? Se não tem estádio, não tem janta. Olha só, alguém vai dormir no sofá e vai ficar uma semana sem namorar. Quem manda lá em casa sou eu. Time que torce? Corinthians. Oh, e aí, como é que é? Chega nos porcos, não chega? Não, o porco é cavalo paraguaio. Agora, Rodriguinho não dá, hein, mano? Isso aí é osso, hein? Nossa. Tá complicado. Senhora. Ele e aquele André Balada lá, tá demais, aí. André Balada. O André tá nem jogando, né? Operado, jogou mais que esse cara, velho. Ah, mas o André não tá jogando. Ainda bem, né? É, mas o nosso melhor atacante é o Romero, também não tá fácil, né, velho? E o Amigão, você é a favor, então, da permanência da Alexandre Pato? Não, esse cara, ele tinha que ajudar a cobrir o buraco aqui da Ricardo Jafé, que já tá aberto faz tempo, velho. Como olha, assim? Olha, eu não sei o que vocês acham. Se eu ganhasse o salário que ele ganha, eu cobriria os buracos e mandasse tranquilo. Bom, também tem isso, né? 800 pila, velho. A gente junta tudo mais aqui e cobre toda essa porra aqui em uma semana. Eu acho justo. Não sobrava um buraco, né, velho? Não. Ô, Sombra. Peraí, tem um último recado, fala. Não, só queria mandar um abraço pro meu irmão e pro meu primo Igor e um chupa pro meu gerente porco. Chupa, Leandro. Olha só, que vingativo, vai perder emprego pro Vingancinha. Vem cá, olha só, um caso curioso, seu nome? Tito Tricolor. O Tito Tricolor, ele tem um Twitter muito interessante, que geralmente ele canta a bola de coisas que acontecem no São Paulo antes da grande mídia. Eu acho que o Tito conhece alguém lá dentro. O Sombra, você conversou com ele recentemente e ele te cantou a bola que o Michael ficaria. Não sei se você sabe quem é, Sombra. Via Twitter. Via Twitter? Via Twitter. Ele canta, por exemplo, quer ver, ó. Temos um furo do São Paulo que, segundo ele, não sei de nada, é fato. Tem algum jogador que já vai embora, já voou, ei, tchau. Rodrigo Caio. quando? No meio do ano ele nem volta pro... Depois da Olimpíada ele nem volta. Ah, mas isso, tá. Aí, isso aí já tá meio que... Isso aí não é seta no alvo, velho? Mas ele tá te dizendo que ele tweetou pra você muito antes. Tipo em 2012. Não, um mês... no comecinho do mês passado eu falei pra ele. Tá, e quem mais? E quem mais? E quem vem? Então agora, abre o jogo. Quem que tá vindo? Tricolor, Sombra. Oi? Quem que vem agora, o Sombra perguntou. Quem que tá chegando? Essa é a ideia. Agora, quem tá chegando, eu não sei, que o cara tá viajando, mano. Aí tá, seu contato tá viajando, esse é o azedão. Ó, oh, cara, nem, não tem celular. Eu sei que é errado falar a fonte, mas nem visto. Ah, não sei. Por enquanto não sei. Mais alguém do Pato. Mais alguém vai embora? Sim, sou um molequinho. Não, mas eu acho que o Pato fica mesmo. Acho que o Pato vem pro São Paulo. Tá quase tudo certo também. É, mas isso eu falei. Isso eu falei que achava quando o Pato saiu de São Paulo, foi que o Pato voltaria pro São Paulo. Agora eu entendi tudo, sua fonte é RG, gente. Olha, como eu sou meio médio. Ah, quem diga que isso. Como eu sou meio médio, o RG tá quase em outro ponto. Não, a gente conversa com o Brasil e a conta. Bom, acho que eu quero mandar um abraço pra alguém. Os assinantes, que é uma página que eu tenho, os assinantes, o bicho vai pegar. É um nome bem interessante para uma página, os assinantes. É verdade, né? Você procura lá assinantes, você vai ver lá quem é. Como é que é o nome da página? Assinantes. O bicho vai pegar? Isso. Ah, o bicho vai pegar e você não vai se largar, é assim o nome dele. Olha só, RG Vingate em mim. Valeu. Seu nome? Antônio Carlos. Time? Palmeiras. E aí, Antônio Carlos? Santos ou Palmeiras? Quem que leva esse fim de semana? Ah, o Palmeiras em casa tá muito forte. Nem tem visto uma crescente. Então dá empate. Não, eu acredito que o Palmeiras ganhe. Ô, Tetinha, você tá mandando os caras pra lá fim de semana? O jogo é terça, hein? É verdade, jogo é terça, é verdade. Você vê que eu sou informação e pessoa. Como eu tô substituindo o Mota, eu tenho que errar em alguma informação, senão não tem mérito também. Verdade. Quer mandar um abraço pra alguém, Chuva? Tá, eu queria agradecer que vocês vieram finalmente pra Zona Sul. E faltam mais pedágios pra cá, é muito legal, a gente sempre ouve vocês. Posso esquecer de mandar um abraço e um beijo pra minha esposa Andréia, que tá em casa ouvindo, meu filho Matheus, meu outro filho Felipe, que tá aqui comigo. Você mandou um beijo, um abraço pra sua esposa, o Felipe comemorou. Parece que assim, rola um negócio em casa que se não mandar um beijo, ferrou. Quem manda em casa, você sabe quem é, né, bicho? Na minha esposa, mas não é diferente, né? Toda casa é assim, né? A gente só dá a última palavra, sim, senhora. Exatamente. Toda casa é assim, cacete. Na casa de vocês, seus bundão. Quem foi, LG? Na casa de vocês, seus bundão. Olha, LG, toda casa é assim. Na primeira destinante de uma semana, ela faz o que ela quiser, bro. Pior quem que era quem no mundo, RG? Pior que é verdade. Eu tô vendo. Aquele que o mano tá indicando com as pessoas, o Felipe quer falar. Ó, o Felipe quer falar também. Felipe, time. Palmeiras. Cara, você tinha que escolher um time próprio. Abandona o time do seu pai. Não, filho. Tem um time preto e branco, muito legal. Lá da Zona Leste. Já tô batizado no Allianz Parque. Isso dá uma pica, você não tem noção. Estamos invicto lá até hoje. É mesmo. Eu conheço um amigo que batizou uma criança lá. De 3 anos ele cai. Se não, se tome. É muito louco. E aí? Terça-feira, Palmeiras ou Santos? 2-0, Palmeiras. Porra, oh, tá confiante. Brasileirão é de vocês? Já tá nosso. É... Nono é campeão, N é campeão. Eu também não sei como é que fala, assim, eu daria outra motada se eu fizesse isso. Vamos deixar pro Mota, ele volta semana que vem, eu não vou fazer essas coisas. Não. Ele perguntou se ele pode mandar abraço. Felipe, não, tô brincando, pode. Mandar um abraço pra minha mãe, pra minha avó, todo mundo que tá escutando, pra pessoal da Alameda Santos, onde eu trabalho lá. E é isso aí, Palmeiras campeão. Boa, tomara que não seja seu nome. Maurício. Olha que time. São Paulo. E aí, mano? É, cabeça inchada, né? É, tipo, acho que é lá o meu PlayStation lá, né? O troféuzinho lá do Trito lá, você travou, né? Na quarta-feira. O Kane of Zaga lá, o God of Zaga. O Michael Kratos lá, deu bug lá. Deu bug, né? Mas calma, ainda vai dar muita alegria pra vocês. É. É o que vocês pensam. Eu torço pra não, mas é o que reza a lenda aí. É, essa torcida, né? Boa. Dá pra se recuperar no Brasileirão? Ah, eu imagino, é que assim, a gente precisa de reserva os melhores, né? Que a equipe, né, pode ter um time titular, assim, bom, né? Mas aí, ser uma um jogador ou outro sai, daí o time fica muito defeituoso, né? Você reparou, quando eu te perguntei se dá pra se recuperar no Brasileirão, eu te induzi a desistir da Libertadores, já abriu mão? É que tá complicado, sabe, né? Não pode desistir, cara, a fé. Sabe aquele Deus que o mano tá indicando por aí? Então, até aquele 1%, sabe, né? Então, aquele 1% de chance, né? Então, tem que torcer, né? Vou fazer a minha parte só, pelo menos. Boa, quer mandar um abraço pra alguém, Chupa? Ah, eu queria mandar um cartão tapa da Camurça lá pra Tati, certo? Pra sua esposa? É, namorada, né? Pra quem? Eu amo, Tati. Namorado. Tati. É namorada, bom, nasce a namorada, hoje é dia de apresentar a cabeça do bacalhau pra ela, hein? Ele tava sem o fone bem na hora. O RG disse que é o dia de apresentar a cabeça do bacalhau pra ela. Ah, então é, tudo bem. Eu que faço bacalhau, beleza. É, algo importante. É, então é. Bacalhau terceirizar não dá, não pode. Não pode fazer isso toda frase, não. Seu nome? André. Tio André. São Paulo. Oh, você tá mais empolgado e confiante que a galera que veio aqui falando que torceu pro São Paulo. Você acha que dá pra reverter o próximo jogo? 3-1. O Lucão entra no segundo tempo, mas com risco. Você tomou um remédio hoje? Você fez um gol assim, saca? O beijinho, você mandou a casa pra bater. Ficou estranho lá. 3-1, vai ser sofrido, mas vai conseguir. 3-1. Pô, mas 3-1 não dá. 3-1, o outro classifica. É. 3-1 dá os caras. Ele tá bem? Vão fora. 3 gols fora. É verdade, 3-1. Ah, não, 3. Tá São Paulo. São Paulo ganha 3-1, São Paulo passa. São Paulo faz 3-1. Desculpa, ó, tudo errado. É que eu tô sem retorno, não sei o que eles estão falando. Não, é. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então nós vamos conversar de coisas hipotéticas. Brasileirão, dá pra recuperar ainda? Campeão, porque é o seguinte. Mas o remédio mesmo, né? Não. Deixa eu falar. Pode falar. Tô sacaneando. Fala aí. Seguinte. Vai ser campeão da Libertadores. Vai vir na empolgação. Vai pegar brasileiro. Depois só pega o Real Madrid. Oh? E a 3 no Real Madrid. Com 2 no Lucão. Cara, você é muito bom nisso, velho. Três também não. Esse é um cara que não tem móveis em casa. Largou tudo na biqueira. É, mas você é assim. Eu não, mas eu sou realista. Você é assim. Eu tô embasado em argumentos sólidos. Ah, é, você. Eu, quando é. Eu falei que quando ele seria campeão invicto da Libertadores em 2012, o tempo mostrou que eu tinha razão. Certo? Pois é. Agora ele não, esse cara é xarope. Isso é uma positividade. Já era, filhão. O gato subiu no telhado, mano. Já foi. Quem me ouve? Galinha, a sua irmã foi consertar a antena? Ah, não! A sua irmã foi arrumar a antena? Tá com chuvisco. Aí, mano, seu frango. Sensacional. Cartão amarelo pra você aí. Cavou um cartão. Cavou um cartão. Cavou um cartão, né? Que absurdo, velho. Seu nome? Cláudio. Ô, o São Paulo tá reclamando que não mandou um abraço. Vamos lá, desculpa, foi mal. Não vou dar abraço pra ninguém, só um beijo pra minha esposa que eu tô gravando o áudio aqui. Tá aí, já era. Vamos lá, mano. Ai, pro inferno. Da esposa, tô tirando foto do carro. Pau mandado. Tô vendo pelo WhatsApp, eu tô aqui, hein? Não. Um abraço também pra galera do Backside. Um chupa Thiago, chupa Vante, chupa Portari, tudo galinha preta lá. É estranho, você mandou um chupa pra todo mundo, depois se pô, ficou meio esquisito no ar. E é isso, é nóis. Boa, seu nome? É Cláudio. Time Cláudio. Coringão. Boa, aê, Claudião. É campeão da Libertadores ou não dá em nada? O que você acha desse time de formação com técnico novo, cara nova? Vamos ser campeão. Até queria fazer uma pergunta aí pro Mano. Ele acha que a gente vai levar antes da oitava ou da nona rodada esse ano? O quê? De antecipação. Eu vou resumir, mano. Eu acho que ele tava na mesma clínica que você. Não, ele tá perguntando se o Corinthians... Ele perguntou se campeão com antecedência, com 8 ou 9 rodadas antes. Olha, podia, hein, cara. Se isso acontecesse, ia ser fantástico, mano. Mas com esse time que o Corinthians tem ainda, precisa de algumas peças aí, alguns reforços aí, pra gente poder alimentar esse sonho, não precisa, não? Na sua opinião, se você tivesse que contratar 2 jogadores, você contrataria pra qual posição? Ah, eu... Acho que tem que ter mais um lateral esquerdo ali, porque se o Wendel ir, né, não tem uma peça de reposição, né? E aí também, acho que talvez a linha na zaga, né, porque ali não dá pra ficar dependendo dessa molecada que tá chegando, né? Tem que ter um cara mais firme ali. Ó, eu concordo com você. Eu acho que o Corinthians ele precisa ter um zagueiro mais experiente, aí um cara que venha pra resolver o problema da zaga. Mas eu acho que a outra posição carente do elenco aí, eu acho que essa é a principal, cara. É a função de centroavante. O Corinthians não tem um camisa 9, né, cara? Também. Ali na frente. Não dá pra defender ali do André Balasso. Pra até tem, né? Mais ou menos, tá bem. Tem. Não dá pra defender também. Não, é beleza então, mano. Obrigado aí pela audiência. Quer mandar um abraço pra alguém? Vou mandar um abraço aí pra galera da Aliança. O André Molejão. Mandar um chupa, Dricas. Tá fora da Liberta. Um abraço aí pra galera. Mandar uma moela aí pra minha esposa, a Carla. É isso aí. Boa. É hoje, Sombra. Hein? Tenho tempo pra mais alguém aqui? Só mais um, Bernardo. Só mais um? Quem não participou aí quer participar? Peraí que antes de você... Tem uma aqui muito rápido, Quebrão. O que você quer? Chupa, mano. Você vai, mano? Quê? Moça, encerrado. Que é isso daí? É... Ele vai. Que é homem, mulher, isso aí? Que é? Mulher. É uma mulher. Ô, cidadão, mulher, vai fazer uma drenagem, ó. É uma mulher, ela falou assim, entendeu, gente? Ele entendeu, vai ter um problema. Vai lá fazer uma drenagem, velho. Mano, tá até babando aqui, velho. Tá. Oi, Gê, eu nem sei se o mano gosta. Eu também tem sincero. Eu sou velho. Nossa. Último ouvinte aqui. Tô casado, pô. Daí. Tá enrolando a menina. Tá enrolando. Que tá casa... todo mundo convidado pro casamento do mano, viu? Ô, Tetinha, que casado que não vai num sorvetinho de morango, velho? Sorvetinho de morango? Último ouvinte aqui, acabou de chegar, não sabe nem o que tá acontecendo, desceu do carro, assim, desesperado, com agasalho na mão, é aqui que doa, é que hoje o pedágio é sem parar, mas a gente vai aceitar doação, pode ser? Beleza, tranquilo. Seu nome? Emerson. Você chegou meio perdido. Sócio pra que time? Tricolor do Morumbi, tricampeão do mundo e nunca caiu pra segunda divisão, viu, mano? Não caiu seu nariz. O São Paulo caiu no Campeonato Paulista. Você tá mal informado. Pergunta pro PVC. O Tele falou, Paquito. O Zé falou. Esse negócio, o Tele falou, sei que lá. É que nem o Domênio falando, pergunta pro meu não, pai. Não, não. Pelo contrário. Não, eu tô falando de dois ícones. É a CBF, a Federação Paulista tá lá, não caiu. Tô falando de dois ícones da história do São Paulo. Não. Tá certo? Um é o Tele Santana e o outro é o Zé. Já ouviu falar, acho que é dos dois. É, mas pena que eles não decidem. Pena que eles não decidem essa situação. Conhecem sim, os caras estavam em campo, velho. Os caras estavam em campo, jogaram, eles viram. Sombra, boa noite. Você é o cara mais coerente de todos os radialistas e todos os comentaristas que existem no nosso país. Porra! Entendeu? E... que bonitinho, uma declaração. Ó, pra ver o nível, hein? Ô, Sombra, sabe qual o maior orgulho que eu tenho, o maior presente que meu pai me deu? Não sei, cara. Diga. Foi me indicar a torcer pro Tricolor do Morumbi, entendeu? Pô. Nós somos os únicos campeões, 6 vezes campeão brasileiro, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, e eu nunca presenciei rebaixamento. Diferente do Galinhazinha aí, que já viu... Galinhazinha, sua irmã. Não. Ô, mano, pro inferno. Ô, mano, cadê aquele Deus que você tava indicando aí no começo do link? É verdade, eu te perdoo. Olha, eu só, perdoo vou encerrar então o link, eu vou encerrar de uma forma democrática, porque o que eu penso, o que eu acho, acho que a voz do povo é a voz de Deus. Quem acha que até o final do ano o mano não deve casar, grita eu. Quem acha que até o fim do ano deve pedir a Thaís em casamento, casar já até dezembrão, grita eu. Eu acho que vocês são pessoas do mal, mas tá aí. Ó, vocês poderiam me ajudar a comprar um apartamento, cara. Tô ligando. Mano, tô ligando lá na S. Olha o tumulto que se causou lá. Eu vou pedir, mano. Valeu, Bernardo. Eu vou começar a organizar a bagaça. Quer ver, ó? O Tito que entrou no ar aqui, o cara do Twitter, que é muito amigo de alguém no São Paulo. Você tem um carro que você leva as pessoas pro casamento, não é isso? Isso. De graça pro mano? Não. De graça, brother. É de graça, Tito. A gente quer casar o cara, mano. Vamos acabar com a vida dele, é de graça. É de graça? Pô, posso ver isso. Ó, já consegui a permuta do carro, no próximo vou tentar o vestido da Taizinha, beleza? Tá bom, Bernardo. Os doces eu pago. Pronto. Aí, tá bom. Ó, o André motorista da rádio. que paga a cerveja! Ei, ei, ei. Ai, ai, não fala assim, tá? Cadê aquele Deus? O senhor foi do mal agora. Coxinha de galinha preta. Ô, Veloso! Sobra. Coxinha valeu. Da irmã dele. Valeu! Valeu, Sobra. Valeu, galera do estúdio. Alô, falou, Tetinha. Esse foi o Pedágio Sem Parar, acontecendo na Zona Sul de São Paulo, na Abraão de Moraes, 1180, na Saúde. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? É verdade, né? Por exemplo, o Paz e Amor, que representou a liberdade de uma geração, ou o No Stress, que deixou muita gente mais tranquila, e a bolinha amarela e sorridente do Smile. Ah, legal. Fez muita gente sorrir por aí, não é não? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por um adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, ué, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. O mano tá procurando apartamento, né? É, amigo, aproveita. Quando você vai comprar um apartamento, o que é que você quer? Você quer confiança? A Esther tem mais de 50 anos de realizações. Quer solidez? Que tal mais de 2 milhões de metros quadrados construídos? Quer opções de investimento? Você sabe, tijolo é moeda forte. Você quer localização? Os imóveis da Esther estão sempre pertinho de grandes avenidas e estações de metrô. Em diversos bairros de São Paulo, como a Casa Verde do Domênico Gato, o Morumbi que o Sombra adora e o meu querido Pacaembu. Você quer o novo? Então se liga, a ousadia da arquitetura Esther transforma paisagens e inspira pessoas. Você quer ouvir quem já comprou? Uma pesquisa mostrou que 92% dos clientes voltariam a comprar um apartamento Esther. Uma aprovação de 92% não é para qualquer um, não. Você quer qualidade em cada metro quadrado? Pode ter certeza, é Esther que você quer, é Esther que eu quero. Então é só ligar agora para Esther, 3066-0900, 3066-0900 e procure um consultor Esther. Um abração pro Rafa, Paulo Anhor e toda a família Esther. Muito bem, toda a família Esther. Olha, enquanto o Ben já tava falando da Esther, rapaz, ó, já arrumamos os doces, a cerveja. E atenção, já arrumei o local da festa pro mano casar. Vai todo mundo, a festa vai ser lá no Boru Sushi. Boa, boa. Lá eu no fui Morumbi. Lá, hein? É, top, então, hein? É bom, não é? O espaço não é bom? Pô, top demais. É, véio. Então. É Boru ou é Boru? Boru. Boru. Boru. Então, ó, Boru. Olha, você já tem o espaço pra festa, já tem os doces da festa. O que arrumaram já agora? A cerveja, cerveja. O Rafa Horn falou pra eu escolher um apartamento. Opa! Rafa Horn falou. Agora você não tem mais como enrolar. E agora? Não, mas eu preciso ainda do acabamento no apartamento, RG. Pra eu pegar na casca. Acabamento? É. Eu dou acabamento pra você casar. Ah, olha o acabamento, olha RG. Só. Acabamento significa porcelanato ou mármore, porque eu vou escolher. Vai fazer Itaquerão, é isso? Gesso. Você vai meter um Itaquerão? Ei, acabamento é acabamento. Mas se ele tem cara de governo, cozinha. Do povo. Não, acabamento tudo isso. Cozinha. Armários embutidos nos quartos, closet, etc e tal. É. E móveis para que eu possa desfrutar do meu apartamento com toda a comodidade possível. Ô, mano, é para você casar? É. Venha, vai. Ela tá falando da boca para fora. Registra isso em cartório. É. Vamos lá, mensagens via WhatsApp no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Pessoal do estádio, aqui é Felipe Otani de Guarulhos. É, tem algumas coisas que são engraçadas, né? Corinthians tem um mundial reconhecido pela FIFA, que é a entidade que comanda o futebol, e o Domênico não reconhece. Agora, o Palmeiras tem um mundial reconhecido pelo William Bonner, e ele acha que isso é legal. Não dá pra discutir, velho. Não dá pra discutir. Mais mensagens aqui no WhatsApp. Domênico, você realmente é bastante incoerente. Incoerente ao extremo. Aliás, Domênico, você parece aqueles malucos, cara, que come o guardanapo e limpa a boca com o bife. Durval, corintiano da moto. Um abraço. Essas mensagens são demais, são demais. Da hora, da hora. É que... come o guardanapo e limpa a boca com o bife. Fala, galera do estádio. A cena. Fala, Daniel, palmeirense. Dodô, uma pergunta. Suponhamos que o Palmeiras comece a perder com a ausência do Praz e do Gabriel Jesus. Você, patriota como é, torce pro Brasil se desclassificar para assim os nossos jogadores voltar? E aí, o que você acha? E Sombra, fala da naba, porra! Ah, é. Não, já falei ontem, cara. Só depois do dia que perde. No dia depois já não vale mais, velho. Assim não vale. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, rapaz. Ô, estranho. O que você vende mesmo? Que você falou que você vende? Inalador. Inalador, é. Não dá. Pra casamento não dá pra você fornecer. Inaladores não vai precisar. Não dá. Mas, Sombra, deixa eu te falar. Quando tiver filho, vai precisar. É verdade, a molecada aí... Ah, olha aí. Quando tiver filho, vai precisar. A molecada precisa aí, realmente, aí ter uma respiração melhorzinha. O negócio é o seguinte. Sombra, o papo é sério agora, hein? O que você faria se você perdesse todas as suas fotos, vídeos e músicas que estão aí dentro do seu celular? Pior ainda, cara. Pior ainda. Imagina só uma cena aqui, Sombra. Todo esse conteúdo que tá aí dentro do seu celular, exposto na internet, jogado pra todo mundo ver. O que você faria? Aí, bicho, puta. Aí ia ser duro, hein? Ia ser complicado, hein? Imagina aquela sua foto lá de fianco, aquele nude que não, você não, tirou. Não. Esse tipo de foto não tem. Fazendo conchinha na bengala, assim, não tem esse tipo de coisa, não tem. Ah, Sombra, então o negócio é o seguinte, cara, se liga só. Você precisa conhecer agora mesmo o melhor serviço de armazenamento online de arquivos, cara. O Cloud by Hero. Com ele, Sombra. Ah, esse é top demais. Nome é bonito, hein, RG? Cloud by Hero. É, imponente. Não, gente, não é Cláudio, é Cloud, de nuvem. Lógico, né? Cloud by Hero, tá se ligado, se o Mota tivesse aqui, ele ia de Cláudio. Não, ô Mota, se liga, Motinha. Você é um cara inteligente, você conhece. É Cloud by Hero, RG número 2, de nuvem. Imponente. Armazenamento, né, online, tá ligado? Lógico, imponente. Com ele você deixa guardar todas as suas fotos, vídeos e músicas, RG. Fica nas nuvens, tá certo? Fica guardado na online. Nuvem. Você deixa todo o conteúdo, a memória do seu celular, livrinho, pra você guardar ali outras coisas que não seja esse conteúdo. Fotos, arquivos, músicas, porque isso vai estar armazenado na nuvem. Boa. Gostou, Sombra? Adorei. Muito bom. Como que faz pra usar? É muito fácil, Sombra. Se liga só. Envie agora mesmo um SMS com a palavra TRI, T-R-I, pro número 77000. Anotou? 77000. E se você quiser conhecer outros produtos Hero, acesse também fshero.com.br. Experimente agora, cara. Envie um SMS com a palavra TRI pro número 77000 e comprove você mesmo. É TRI pro número 77000 e pronto, RG número 2. Boa. Você terá 60 dias para usar o melhor aplicativo de nuvem online do Brasil, cara. Boa! É a Hero que tá salvando o mundo, cara. Isso mesmo. Vamos lá, mais ouvintes no ar, no oferecimento de baterias Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Eliar. Também Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E a tua esposa, cara, pra tá aqui, tá ouvindo o programa ou não? Tá trabalhando? Tá ouvindo o programa. Tá agora. Ouvindo o programa? O que ela faz? Trabalha em TI, na Claro. Ah, trabalha com TI. E quando dá problema, trabalha tem que resolver, né? Com certeza. Daí, bicho, não tem jeito, né? Até eu falei pro Barca, a minha esposa anda com 3 crachás, ela anda. É porque mesmo? Ela trabalha na Claro, na Bratel e na NET. Entendi. Ela fica rodando tudo perto. É tudo mesma empresa. Mesma empresa. É Verbo Divino, é Bonubi. E chamou, madrugada, problema tem. Tá lá, resolve. Tá lá, resolvendo tudo. Que nem médico. Perfeito, tá bom. Tá legal, que às vezes dá uma saída e você dá uma escapada, né? Não é não? Não dá. Ah, tem a filha em casa? É, faz que nem o Domênico, deixa pra babá. O Domênico é assim, duvido. Ele dá sonífero, não é? Que isso? Como é que faz isso? Dá sonífero? Tá louco! A criança acorda 2 dias depois. E dá sonífero, seu louco? Põe a chupeta no vinho. Não, por que não é? Ele vai fazer os casamentos com a mulher e as crianças são, pra ele são um problema, né? São um obstáculo pra carreira dele, né? Daqui a pouco você vai falar que ele bota a criança na picape e fica girando. Você é louco. Ah, é. Vamos lá, mais ouvintes no ar. Toca, Asdrúbal. Olha o refresco. Venho tomar um refresco pra refrescar o calor. Tem vamos lá. De limão, de tamarindo, o que você quer? De nada. Obrigado. Bora lá, Chaves. Bora lá. Alô. Alô. Quem fala? É o Sagui. Sagui. É Sagui do que é seu nome? Meu nome é César. Do quê? Augusto Cabral Catanossi. E quantos anos o sagui? 40. Mas o sagui vive tanto assim? Quanto tempo dura um sagui aí? Você que assistiu o Net Deal. Se for bem tratado, vai, viu, mano? É mesmo? É. Vou procurar aqui quanto dura um sagui. Mas, quantos anos você falou que tem? 40. Aí, a região número 2, 40, o sagui. Eu prefiro o sagu, viu, mano? Nossa, sagu é horroroso, cara. Ó, não sei o que é pior, sagu ou um tiro na bunda, cara. Nossa senhora, velho. Né? Sagu, mano. É, mano, mas você não... Nunca tomei um tiro na bunda. Fica com o sagu. É. Fica com o sagu que mano, é melhor, viu? Você que preza as raízes, sim. Você que preza a infância, quem foi pobre sabe muito bem do que eu tô falando. Sagu era uma sobremesa que era pra poucos, mano. Pra poucos, pobre. Duvido que o Benjamin ouviu falar disso. Ah, ali. Nem sabe o que é. Ó, eu sempre fui muito pobre, RG. Mas é verdade. Eu não comia sagu. Se você fosse pobre, você teria comido sagu, mano. Não, mas acontece o quê? Por exemplo, na minha casa... O mano fala toda hora aí, se tá ruim pra classe média, imagina pra mim. Não, não fala isso não, velho. Eu não falo isso não. Fala, você e o Benja. Eu tenho muito orgulho de ser da classe C, velho. Classe o quê? Classe C. O negócio é o seguinte, classe parceiro. Classe capitalista. Ó, eu na minha infância, RG número 2. É. Classe C de com muita eu grana. Eu abri o pote de açúcar. E geralmente minha mãe colocava o açúcar no, naquele negócio, aquele baldão. Porque minha casa não tinha açucareiros. Açucareiro era coisa de rico. Na minha casa, minha mãe colocava dois potes. Eu lembro que o pote bege era o pote do açúcar. E o outro do sal. O pote... como se fosse um marronzinho, mas era bege, mas era um pouco mais escuro. Era um azul. Vai te catar, foi inferno. Aí era o pote do sal. É. E o outro pote, assim, o que fazia a diferença dos três ali era a cor. Porque o tamanho do sal também era menor. Mas, por exemplo, RG, o nosso cara tá bufando no telefone. Isso é o quê? Um touro? O outro pote, RG número 2, era o de café? Arroz. Ah. Não, era de arroz. É, casa de pobre, o café é só naquele araminho do Pão Puma. Você prende o café naquele araminho. Ficava no saquinho amarrado no araminho, preso no araminho. Então, RG, eu pegava no pote de açúcar, eu abria a sombra. Geralmente, quando você não usa, ele vai ficando duro. Então, ele forma aqueles blocos de açúcar. Mas quem prendia... Eu usava aquilo lá Mas quem prendia no araminho era uma classe C acima. Porque o quem não era, aprendia com o pregador. Nescau, pô. Entendeu? Também, ó. E tinha um pregador na boca do saco lá, velho. Eu fazia isso também que o ouvinte falou, velho. Que você falou, Vi? Comeu um pão com manteiga e Nescau. Isso daí eu mando um caminho. Isso aí é croissant de pobre, velho. Croissant de pobre é assim, tio. Lógico. E o sanduíche da imaginação, você comia? Cortava o sanduíche da imaginação? Cortava o pão, enchia de cebola fatiada. Jogava sal em cima, um vinagrinho. Aí você ia comendo e imaginando que tava, entendeu? Saboreando assim um presunto. Porra, e você conseguia o quê? Que imaginação você tinha? Pra você ver aonde chegava a necessidade. Pra fazer cebola, virar presunto. qualquer coisa você faz, você não imagina. Ai, E o sofrimento que era passar em frente uma mas vem cá, você tá falando aí do pão. Uma cebola, televisão tal, virando lá com frango assado. Mas vem cá, um pão só com vinagrete é legal pra caramba. Eu adoro. É bom. Não, bem legal. Eu adoro. Mas aí eu acho que fica aquela sensação de tá faltando alguma coisa. E se for com a mortadela, então, aí, meu amigo. Não, mas se tiver só o vinagrete, eu já acho legal. Mas eu faço azeite, sal e cebola. Ah, mas eu só adoro. Pão com vinagrete é igual entrar no motel sozinho, velho. Falta alguma coisa. Não, é gostoso. Porque do pão com churrasco, pra mim, o mais importante é o pão, não é o churrasco. Se eu quiser churrasco, eu não preciso do pão. Não, se pegar um churrasco bem feito. Se eu quiser churrasco, eu não preciso do pão, ué. Bom é pão. Eu gosto de churrascaria. O cara vai na churrascaria, vez comer a carne, se entopa de um monte de coisa lá. E não come a carne. E não come a carne, é. Pão com o que você falou? Pão com fígado e vinagrete. Que nojo, cara. Ah, pão com ferro. Tem gente que adora fígado, né? Fã, não. Ah, não. Fígado é nojento. Fígado só Mano, lá de quinta-feira no churrasco na quadra, lá os caras põem fígado na churrasqueira, todo mundo come, nem sabe o que é. Depois fala que não come fígado. Isso tem, os caras dependendo do estágio que o cara já tá, né, velho? Dependendo do teor de água. mas vem cá, meus caras também são uns putos orelhudos, porque fígado é totalmente distinto da carne, né, cara? Você vê quando é fígado aqui. Ah, mas bem feito na churrasqueira, ninguém sabe a diferença. Começa pela cor, né, velho? Ah, mas o cara deixa ali, principalmente se você é tática de... Dá uma mistura com as outras, RG. Junto ali, faz aquela mistureba. Mas véio. Eu como fígado, eu não reclamo, não. Ah, não gosto não, cara. Hã? Eu como. Sarapatel, fígado. Não, não é que eu não como, não posso comer, mas assim... Não, bem, bem feito. Ah, o fígado que você come é do ganso lá, velho. Foie gras, aí é coisa de fresco. Não, não, aí é coisa do mano aí. Eu não, filhão. Ah, coisa do mano, né? Eu não como foie gras. Esse eu não como, esse aí eu já não... Eu detesto foie gras. Primeiro pela forma como é feito. Os caras ficam judiando do ganso. Isso é lenda, isso é lenda. Não, não é lenda não. Não é lenda não? O cara coloca lá um cano na garganta do ganso lá e fica só despejando aí manteiga, lógico. Será? Fácil. Já tá proibido isso aí no Brasil, pô. Então, justamente por isso, pelos maus tratos aos animais. Não, isso aí caiu, viu? Oh, mas aquele chefe lá da Bandeirantes lá, ele come escondido isso aí, ele falou, pô. Não, mas tem pessoas aí que... Não, esse mas falou aí, é bom, hein? Eu sago isso, é bom. Não, mas tem pessoas que trazem, velho. Tem gente que importa. Mas não é, mas proibido, mas tô falando. Mas é que tá, Sombra, é um negócio que judia demais do bichinho, não, véio. Mas não é, não, mas tava proibido isso, mas não, é, não tá mais. Eu só como carne, inclusive caché, velho. Porque a carne caché, o rabino, ele dá um mata-leão no boi sem que o boi veja. É sem sofrimento. Ele morre sem saber que morreu. Krav Maga, velho. Você acredita nisso? Lógico. É, você acredita? Lógico, mano. Essas histórias que o Ben já conta, você acredita? Vocês não vão deixar falar, não, meu. Vai acabar o programa. Calma aí, você tá falando. Mas você tá falando, falou do fígado. Meu, você que meteu o fígado na parada aí, mano. Falou do Masterchef. Você falou do café da manhã de pobre do mano. Você tá interagindo também, velho. Qual o seu bairro? Eu moro no Parque das Nações. Parque das Nações, onde fica? Santo André, amigo. Ah, Santo André, aí no grande ABC. É. E você trabalha com o quê, velho? Eu sou bancário. Bancário, mano. Você é bancário ou banqueiro? Tô longe, meu. Mas bancário. Tá ruim pra você aí? O que você faz lá no banco? Lá? Você trabalha com pessoa jurídica, pessoa física? Ou é da praça? Não. Eu fico em área de controle. Não tem nada a ver com o cliente, não. Então tá bem, você não tem a porrinhação. É você que coloca a tinta rosa na máquina. Que pensa, bicho. Ninguém te enche o saco. Porra, a pior coisa que tem é que é cliente de banco. Alguém enche o saco os amigos, que acho que a gente tem que ficar falando de mercado toda hora, velho. Ah, mas você deve ter umas inside information aí. Dinheiro que acha que a gente vai dar solução. Isso parece o Domênico outro dia falando que ele não suporta, bicho. Fim de semana. Ele encontra às vezes os amigos, as pessoas querem falar de rádio, de música, de rádio. Não, esquece. Coisa mais intragável pra ele quando falar de Palmeiras. Eu falo assim, Palmeiras é um negócio que eu trato lá no ar, que eu faço um papel, defendo, digo até que tem mundial, mas falei que ele, no fim de semana, não quer saber dessa coisa de Palmeiras, rádio, música, não quer. E desliga, velho. Ele desliga total. Também que ele faz artesanato, né? Ele tá fazendo caixas de madeira em PDF. Ele fala. Ah, ele usa pirógrafo também. Ele vai queimando a caixinha de madeira. Que susto. É. Ele põe o nome da pessoa. É, você não viu? Você nunca usou pirógrafo? Eu sei o que é, mano. Que deu um susto na hora que você começou. O Vieira, ele tá com a piroca. É. E o amigão torce pra quem? São Paulo. Ô, Sagui. Casa caiu, hein, Sagui? Porra. Quarta-feira tava lá, aliás, todos os jogos aí da Libertadores, aí os de quarta-feira aí no Brasileiro, até naqueles no Pacaembu fatídicos lá, eu tava por lá, pô. Mas, Sagui, quem ficou devendo? Você foi lá, quem ficou devendo, velho? Que você fala assim, pô, independente do que aconteceu lá com o zagueirão, mas o time, quem que você falou assim, pô, esse desgraçado... Regê, é o seguinte, cara, vamos ser realistas, nosso time, o time titular, a gente podia ter chance. A gente podia jogar de igual, fazer um placar em casa para tentar lá reverter ou sofrer ou no estilo Balsa, jogar com o resultado embaixo do braço e tentar passar. Mas com os desfalques que a gente tem, pô. Você perdeu o primeiro Kelvin, já ficou difícil. O Ganso, acho que já caiu mais de 30% a nossa probabilidade. E por fim agora o Michael... Aí eu vou te falar uma coisa, viu, RG? Nós estamos respirando por aparelho. O Ganso foi uma porrada, né, cara? É, porque, assim, o Balsa, ele ajeitou o time, mas uma coisa é fato. Não tem jogada de ataque, não tem. É roubar a bola vai pro Ganso a maioria das vezes. O Ganso consegue achar uma solução de passar uma bola pro Calleri ou alguém que esteja passando na direita ou na esquerda. Sem ele, é o que você via quarta-feira. O Calleri pegava a bola e tentava ir sozinho, se batendo com dois, três zagueiros. Não tinha um do lado dele. Quando chegava o Michel lá pela esquerda, que ele vinha com a bola dominada, o cruzamento ia no primeiro pau, o Calleri estava no segundo. Então, assim, eu acho que o Balsa, nesse ponto, eu acho que ele precisava dar mais ênfase para a gente poder, pelo menos, ter algumas peças de reposição. Já que também a gente não repõe a altura, pelo menos Pô, Michel, você chega na linha de fundo, cruza no primeiro pau. Você que tá aqui entrando na área, entra no primeiro pau, cabeceia, entra de carrinho, faz qualquer merda, mete a mão. Michel ficou devendo um pouco, né? Apesar do chute que ele deu. Ah, mas ele foi o mais agudo que a gente teve. Ah, né, mas ele deu um chute, né, cara? Não, era boa. Assim, se você for ver lá do jogo, teve dois jogadores que pra mim foram muito abaixo da média. Aliás, que a média deles já é baixa. O Ítalo e o Wesley. Não, que o Ítalo não tá muito aqui no elenco todo, exatamente. Viu? Exatamente. Nossa, o Wesley... Olha, o Wesley, meu Deus do céu. O Wesley aquela calou. Bola que ele chutou lá em Pirituba, lá é inacreditável. Então vejam, olha só, são os dois jogadores que substituíram, dois jogadores que são talvez dos mais importantes no ano. O Kelvin, que deu a agressividade, o drible, que não teve o drible e não teve o passe, não teve nada. Eu acho faltou que o Ganso no jogo, faltou o Ganso. Mas olha, o Kelvin faz falta também. O Ganso, mais ainda. Mais ainda. Essa cobrança, acho que o Ganso, ele se sobressai quando tem gente de velocidade pra ele mandar claro. A bola. Sim, né? sim. Ah, mas eu acho que essa cobrança aí, Sombra, ela cabe mais pro Wesley do que pro Ítalo, porque o Ítalo, coitado. Concordo. Viu agora do Aldar, não tem expectativa nenhuma isso. Mas, se você for o Wesley ver... já jogou no Santos. Eu também cobraria, cobraria o Wesley. Muito mais. Mas chegou aqui ontem, eu nem falei esse jogador ferrou aquele. Uhum. Eu acho o seguinte, o cara tá lá, é o máximo que eles podem fazer mesmo. Quem tem erro aí no caso, se é que há um erro, é a direção de não dar um elenco mais forte. Lógico. Então, ninguém foi lá e botou revólver. O verdadeiro catado, Sombra, foi o que deu pra fazer daquele... Pô, você lembra? No começo do ano já começou a briga porque o salário não tava pingando em conta. Isso. Depois começou a pingar. Mas um também queria jogar. Ah, mas eu não... Não, eu tô dando preferência pro argentino. Então tá bom. Pode ir embora. O outro também entra em campo, sai brigando com o Michael também, porque quer lugar em campo, vai embora. Quer dizer, começou a mandar gente embora e os que veio por oportunidade de negócio, não necessariamente porque montou um elenco. E também não tinha grana, agora deve ter um pouco mais de grana. Acho que agora o caixa também, a situação tá um pouco melhor. Andou entrando um din-din aí, né? Trabalhar também, né? Eu não sei porquê, ainda acho que o Pato, como diz o RG, ainda vai acabar parando no São Paulo. Eu sempre tive essa sensação. Mas não sei se é solução também, viu? Veja bem. Eu entendo que São Paulo precisa de reforços como titulares e reservas. Pode vir o Pato, eu não estou dizendo que ele é a solução. A solução é um todo, não é só o jogador. Ele não será a solução do time, mas ele será a solução do setor, velho. E aí você vai arrumando. O Bausa mesmo, quando entrou, o que, que ele teve do que ele pediu? Acho que o Calleri, com que ele ainda teve que intervir para trazer, e pediu o Buffarini que não veio, pediu um outro zagueiro que não veio, que no final das contas o Michael acabou sendo um achado, e no restante não tem nada, ele não pediu ninguém que tá aí, ele montou um time, eu acho que ele tem mérito, sim, deixou o time com uma certa estabilidade e tudo mais, mas é aquela coisa, se lembra aí no Corinthians lá em 2011, o time que era xingado até o dia que ele ganhou o título. É isso aí. Velhinho, a parada é assim... frente começou a ser o salvador da pátria. A parada é a seguinte, velhinho, ainda tem mais 90 minutos, acende a vela, ajoelha e reza. É o que tem pra fazer. Ô, RG, sabe como é que vai ser o negócio? Nós vamos jogar nada, nós vamos tomar 5 bolas na trave, vai sair um escanteio, nós vai fazer 1-0, um pênalti aos 45, a gente faz 2-0, vai pros pênaltis e passa. Depois dessa, manda seus abraços. Mas olha, se acontece uma dessa... Manda seus abraços, não fala mais nada. É isso aí, meu, nós temos 5% de probabilidade. O não, vocês já estão indo com o não. Olha, o cinco, não já tem, velho. Você sabe como 5 é muito? 5% é muito? É muito. Eu tenho uma caixinha aqui com 100 bolinhas. Tem 5 aqui vermelhas. Você vai meter a mão aqui e tirar sem olhar. Arrisca aí. Probabilidade. Se sair a vermelha, você perde seu carro. Você topa? Não. Tá vendo? Probabilidade é probabilidade. 5% é muito. Mas o Itália também tá ligeiro. O time deles é muito bom. Já era na época do Osório, quando a gente jogou com o Muricy ainda de técnico, que o Kaká tava no time e a gente... Perdeu de 1-0. O Edson Silva e o Rogério Ceni fizeram uma bobagem naquele jogo, né? É verdade. Amigão, grande abraço pra você. Só pra finalizar, eu acho o seguinte, só falando uma coisa. Bom, time, a gente já discutiu, acho que vocês já discutiram bastante, mas time brasileiro na Libertadores é garfado em todos os anos. Time A, time B, time C, todo... time brasileiro é garfado. É. O que o Michael fez pra mim é normal, quem joga bola... E o Calleri, que foi expulso de... depois do jogo sem ter feito nada, lembra? É, pois é. Lá em Strongest? Mas quando eu falo, velho... E assim, tá muito chato isso daí, os caras vêm aqui, agora os caras roubam aqui em casa, você roubava fora, agora rouba aqui. Não, mas teve aí o jogo do Corinthians também, que foi aqui, né? Foi aqui, no Pacaembu. E por isso que eu sou a favor, e isso porque o chefão lá agora é brasileiro, hein? E o critério é esse, que o juiz dá um vermelho pro Michael e dá um amarelo pro outro jogador, pô. Os caras catimbaram o jogo inteiro, catimbaram e foram beneficiados. Eu lembro que há pouco tempo aí estavam trazendo os dirigentes aí, que eles queriam criar uma liga, tudo. Pô, aliás, desculpa, só interrompendo. Será criada a Liga Sul-Americana, 12 times brasileiros fazem parte, a sede será no Uruguai. Ela deve ser oficializada aí nos próximos dias. Fazem parte os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio, Cruzeiro, Galo, Grêmio e Internacional fazem parte dessa Liga Sul-Americana. Eu acho que, de repente, é uma liga que tende aí a acontecer ou para pressionar a Conmebol. O que tem que fazer para pressionar a Conmebol e quem vem aqui apitar jogo e jogar aqui contra brasileiros também? É a mesma coisa. Por exemplo, amigão, se você for fazer um tour na faixa de Gaza, você não vai com medo? No Brasil tem que ser a mesma coisa. O árbitro tem que sentir aqui, ô Sombra, ele não pode achar que ele tá no Palácio de Buckingham. É. Ele tem que saber que se ele errar, velho, ele não vai sair do estádio. E tem que ser assim, sim. Porque por mais que digam, mas isso mudou, esse espírito que você tá falando é medieval. Pode ser medieval, dane-se, velho. Libertadores é isso, já que a gente não pode colocar um área europeu aqui na América do Sul, vamos colocar, então, vamos jogar o jogo dos caras. É. Por exemplo, na La Bombonera, se o árbitro meter a mão no boca, ele sai de lá, não sai, velho. Você tá errado, mas tá certo. É isso aí, vamos jogar o jogo dos caras. Você tá errado, mas você tá certo. É. Velho, o Gai Sarino. São das coisas mais erradas e corretas que você já falou. Mas tá certo. Meu, você tá falando um absurdo, mas tá certo. Ó, granada de gás sarinho no vestiário do árbitro, velho. Ô, Sagui, valeu, Opa. Cara, obrigado. Muito bom sua participação. Manda um abraço aí, pessoal, aí, rapidinho. Manda. Manda um abraço aqui pro Clube dos Cadelos, aí, futebol de sábado. A gente tá 25 anos junto aí, rapaziada. Clube do quê? Clube dos Cadelos. Cadelos. Rapaz do céu. É, todo sábado aí. Que cachorrada, tá isso? Na Vila Oliveira ali, tá bacana ali. Legal. É, o pessoal da quadra de quinta aqui também, esses comedores de pão com fígado aqui, um abraço pra todo mundo. Um abraço pro Pepa, um camarada meu aí das antigas. É. E um amo ela pra minha esposa querida, Angelita. É, tem que fazer uma e ela média. Odeia vocês não têm ideia. É, odeia ela, nada, no fundo, no fundo. Até umas horas, mas eu aqui desligo o telefone dela. No fundo, no fundo, ela ama a gente. Pô, ela não sabe. Sei não, viu, RG? É, ama, porque é o seguinte, enquanto o marido dela tá escutando o Estádio 97, não tá pensando na outra, não tá fazendo bobagem. É assim, eu já conheço. Então tá bom. Valeu, Sabrina. Manda um abraço pro Denis, boizinho do Banjo aí também, pro Juliano Neguinho, pro meu compadre Soró, e pra toda a rapaziada que estiver ouvindo, parabéns aí, valeu Sagui pela, Soró. Pelo Sagui programa. Soró. Alô, velhinho, um abraço. Valeu. Um abraço. Together. É, e o Sagui, quando precisar fazer obra em casa, vai comprar as ferramentas dele lá na Dutra Máquinas. Pior que é. Ô, estranho, fica esperto, precisou de ferramenta, vai na Dutra Máquinas, viu? É a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. É legal, lá você hein? Encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, marcenaria, manutenção e tem um monte de outras linhas. São mais de 30 mil itens e das melhores marcas. E olha que bacana, as marcas Stanley, DeWalt e Black & Decker vão levar você para assistir o Barcelona no Camp Nou. Você vai poder viajar para a linda cidade de Barcelona. Nós já fomos. Já conheceu. É legal. E você ainda vai assistir esses grandes craques. Quer saber como participar? Vá até uma das lojas do Ultra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt. Sim. E concorra a uma viagem com acompanhante. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br e pronto. Você já está concorrendo. E a promoção foi prorrogada. Agora vai até o dia 31 de agosto. Confira o regulamento no site e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. São 2 em São Paulo, uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. Tem Guarulhos, tem Atibaia e tem Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Ultra Máquinas. Uma última informação, o Bielsa, técnico da Lazio, ele realmente saiu da Lazio. Isso teria até, de certa forma, prejudicado aí uma possível negociação Pato para Lazio. É, o presidente disse que não tem a ver, né? Diz que não tem a ver, mas também dizem que ele que queria o Pato. E segundo a nota do Bielsa, dizendo que ele 2 dias depois se desligou do clube, porque nenhum dos 7 reforços que ele tinha pedido foram contratados até o dia 5 de julho, que era o prazo para a realização da pré-temporada. Aham. Uhum. Mas você já começou pedindo pato, velho? Muita coincidência, hein, Sombra? O Verão ter ido para lá, ter ouvido uma negativa aí do Sampaoli. Não contratou. Imagina, então no Brasil ele jamais trabalharia. Jamais. O cara deu de louco. Por que você fica 2 anos e você não recebe quem você quer? Falou que deu de louco. Não, porque não queiram dar, porque não tem dinheiro. Tem dinheiro pra dar. Imagina. Estádio 97, oferecimento do Hero. Entre no ar e fale a frase. O Hero me ajuda a ser um novo herói para o São Paulo e ganhei uma camisa do Tricolor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar do Extra? Boa. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. E segura o coração, viu? Que tá chegando o fim de semana, minha gente. É dia de jogo. Jogo dos bons. É dia de chamar os amigos para sua casa, ver seu time dar show de bola na TV e ainda tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para sua rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar cerveja. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço e não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Agradecendo a presença do Estranho no Ninho, Alberto. Oi, Estranho. Costa Filho, obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço vocês. Escuto vocês há um bom tempo já, o estádio. Nunca liguei pra cá, não consegui ligar pra cá. Esse horário eu tô no carro dirigindo, voltando pra casa. Eu escuto o programa inteiro, do começo ao fim, no carro. Que bom. Pra chegar na minha casa. Legal. Quer que cada vez mais as pessoas morem longe do trabalho. A sua casa para o trabalho seja muito distante, que o trânsito continue essa encrenca danada, não é? Porque eu trabalho no Bom Retiro, pego a minha esposa no Morumbi e vou até o Sacomã. Excelente, cara. Dizer, parabéns, então acho que todo mundo tinha que fazer o mesmo trajeto. Para ouvir 2 horas e meia. Do legal. Rodar no mínimo 150 quilômetros por dia. Bacana esse trajeto aí. E só mandar um abraço para 2 colegas, o Armisson e o Jailson, que estão mandando aqui mensagem no WhatsApp. Qual o nome da empresa lá? Eles trabalham outra vez que eles trabalham. Eles trabalham no fabricante do DAP, desodorante. Ah, tá. E a sua empresa? O nome da empresa que eu trabalho é Daru, nome da empresa. Fabrico um nadador chamado Nebular. Nebular, nome do nadador que eu venda. Beleza. Então tá bom. Muito obrigado pela sua presença aqui. Falou, velhinho. Tá obrigado. Valeu. Ô, Sombra, deixa eu mandar um salve aqui também pra rapaziada aí, ô RG. Sim. Pessoal do Centro da Coroa, aí na Vila Guilherme, aí, rapaziada considerada, aí, pra quem conhece o Campo do Coroa, conheço, aí na Vila Guilherme. Conheço a área ali. RG, legal. Os caras estão fazendo uma festa aí, domingão vai rolar agora, ó, os caras estão fazendo 98 anos, hein? Um dos filmes mais tradicionais aí da Várzea de São Paulo, legal. Aí, tá fazendo 98 anos. Joguei ali, Coroa, mano. Olha aí, a Mayra... A partir de 12 horas, domingão aí, Sombra, todo mundo convidado lá no Campo do Coroa, aí, meio-dia. Cola lá, um abraço pro Clebinho, pro seu Acaso, pra todo mundo lá, valeu? É isso aí. E a Mayra, que é corintiana, disse pra você, mano, cantar aquela música da Xuxa. 5 patinhos foram passear, mas nenhum patinho voltou de lá. Pra você pedir pro gracinha. Pato ir embora. Ah, tomara. Eu nem sabia que tinha essa música. Tá? Eu não lembro dessa música, não, mas eu já ouvi. As pessoas que ficam com música da Xuxa. Também, cara. Não faço a minha. Ah, mas tem muita gente com música. Tem mensagem subliminar do capeta nos discos. É verdade. Tem muita gente. Mas quem tem mais mensagem subliminar? É o disco da Xuxa ou do Iron Maiden? Acho que da Xuxa, cara. É. Porque a Xuxa tem aquele ar angelical, velho, mas ela fala com o Tinhoso. É. Mas nem o Tinhoso quer mais ouvir, viu, mano? É. Mandar um salve aí, mano, usando aí a sua expressão, pro pessoal lá do setor administrativo do Hospital Oswaldo Cruz. Ô, pessoal aqui do Hospital Alemão? É. Opa, de vez em quando eu vou comer lá um... Você vai comer no hospital? Vai comer no hospital? Opa, lógico. É mesmo? Como vocês vão comer no hospital? O lanchonete de hospital é boa pra diabo, velho. Ah, putz, não, eu não consigo. Um abraço pra rapaziada aí também, ó. O pessoal trabalha no Oswaldo Cruz. Ó, quando eu tiver bichado, eu vou pra lá. Eu não quero pegar fila, não, valeu? É, mano. Outro dia eu fui lá com meu sobrinho que tava aí. Ele foi operar, mano. É. Ele tava lá no Einstein, velho. Porra, aquele café lá embaixo salva. Mas o seu sobrinho não é povo? É. É? Mas ele tava no SUS. Tava na ala gratuita do Extra? Tratado no SUS. Entendi. Ele tem, filho tem, os mais tem. É, então. Igual uns caras que cuidam de alma, né? Imagino. Cobre band-aid de gases. É. Entendi. É? E a cirurgia, o bisturi? Não, aí a gente levou aquele da Panko. Ele dá Panko. Ah, é. RG, quem ganhou a camiseta Estádio 97, Fit Camisetas? Renato José.

Áudio traz pra você Brazilian Bass. Dancing in the desert, blowing up. O novo som da cena eletrônica nacional invade a Áudio. Fala galera, aqui é o Alok. Eu queria convidar todo mundo pra ir no Áudio Club dia 8 de julho, que vai rolar o Brazilian Bass. Vai ser uma noite épica. Brazilian Bass, Alok, Ilusionais, Azul, Rio, Basca, Brazilian Bass. Sexta, 8 de julho, 11 da noite. Ingressos, tickets360.com.br. Áudio, Avenida Francisco Matarazzo, 694. Promoção Energia 97. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Baby, we don't need no reason why. Jonas Blue. Come on, come on, come on. Perfect Strangers. Baby, we don't need no reason. Apenas os grandes hits. Books, This Girl. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. No ar. No ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O vino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Hora de curtir muita música boa nessa sexta-feira. Boa noite pra você. Bom fim de semana, né? Já posso desejar bom fim de semana? A partir de agora, Night Sessions no ar. Até às 10 da noite, a gente abre com o Anderson Tomé. Night Sessions. Aumenta o som. Sessions. We'll be right back. need you like you never said. So take my hand tonight. Take my hand. Hold on to this hand. Sessions. Night sessions.